Bem-vindo ao Tanaka Sentai. Processando dados. Acessando e-mails. Iniciando leitura. Então, gente, hoje é aquele podcast com aquele tema pseudo, já característico. E a gente vai basicamente explorar mais um pouco do que foi explorado no programa passado, né? A gente quer meio que tornar disso uma série. Não sei se quando a gente gravou isso eu cheguei a comentar que a gente queria tornar disso uma série, mas tô comentando agora. Acho que a gente falou isso um pouco já no começo do cast. Nos recados passados eu cheguei a comentar. Aliás, tô aqui, de novo. É o Pedro de novo, o Bonkowski, pra variar, deu treta com os equipamentos dele. Sessão de recados aqui rapidinho, recadalhos de 2 minutos. Lembrando que o nosso podcast sai a cada 10 dias, então dias 10, 20, 30. A gente tá tentando trabalhar num site novo, com uma nova URL, um novo servidor e tudo mais. Não um site novo exatamente, só vão ter algumas mudanças de layout, mas o que vai mudar mesmo vai ser servidor e essas coisas. E a estrutura dos menus e tudo mais. A gente tá tentando fazer com que mais pessoas editem o podcast, mas tá difícil, mas a gente quer efetivar isso para voltar com o podcast a cada 5 dias, ao invés de 10. Mas por enquanto vai continuar 10 mesmo. Acompanhe a gente nas redes sociais também, né? No Portal Tanaka no Facebook e Portal Tanaka no Twitter. E manda e-mails pra gente pro tanakasentai@gmail.com. E se você tá escutando isso pelo iTunes, dá uma boa avaliação aí, de preferência umas 5 estrelas. Obrigado. Se achar que merece. Se não achar, não precisa. Merece, eu sei que acha. Merece. Agora a gente vai ler os e-mails. A gente teve... Quantos e-mails? 4 e-mails, né? É, 4 e-mails e um comentário no blog. Exatamente. A gente vai começar pelo e-mail do Carlírio Neto. O Carlírio do Netoin. Ele mandou e-mail referente ao Tanaka Sentai 13 sobre o Showa Genroku Rakugo Shinju. Em primeiro lugar, ele elogia o nosso podcast, diz que foi atrativo, diz que gostou da qualidade do programa no geral, tecnicamente, e da abordagem no assunto e tudo mais. E diz que, como alguém que participa de muitos podcasts, consegue dizer que o nosso programa tá muito bom. Fiquei bem feliz com esse comentário. Fiquei feliz e orgulhoso ao mesmo tempo, mas mais feliz. Ele parabeniza a Shell pela participação. A gente também gostou bastante da participação da Shell aqui. Uhum, a gente mesmo deve ter escutado umas 3 vezes cada um o podcast de Rakugo. Inclusive, se tu ouvinte não ouviu aquele podcast, vai ouvir que, tipo, eu acho que é o melhor nosso até agora, né? Complicado. Eu gosto muito dos 2 primeiros também, mas tá ali junto dos melhores, com certeza. Depois ele comenta um pouco sobre o anime em si, né? Ele diz que não acha tão estabelecido dizer que Rakugo seja o melhor da temporada passada e nem imagino que nem o melhor do ano, então, apesar da gente achar. Ele diz que muita gente acha a história chata, apática e linear. Cara, apática eu acho que é a última coisa que Rakugo é, porque tem uns momentos bastante intensos ali, principalmente relacionados a Miyokichi, né? É complicado, né? Tipo, é uma série de drama, não... E assim, não é um drama que a gente vê comumente nos desenhos tailandeses, né? Assim, é um drama bem adulto, digamos assim. Sei lá, é complicado. Porque eu já vi muita gente que não gostou de Rakugo por causa dos Rakugos, né? Que eles duram muito, uhum, ou porque eles são chatos. Aí eu até entendo, mas eu já vi pessoas que não gostaram de Rakugo por causa dos personagens. Eles erram muito, sabe? Eu já vi gente dando essa justificativa. Enfim. É, tem gente que simplesmente não gosta de assistir personagens que erram. Personagens que não são perfeitos, assim. Ah, sim, sim. Eu entendi que eles berram muito. Berra não. Que erram. Como assim? Quase eles berram muito. What the fuck? No caso, vai do gosto de cada um, mas eu não acho que isso interfere na qualidade em si do anime. Pelo contrário. Acho que é uma ótima qualidade. Ah, enfim, sim. Com certeza. O Carlito também fala que pra ele, tanto o Showa Genroku Rakugo Shinju quanto o Bokudaki Gainai Machi são os melhores da temporada passada, então ele coloca os dois no mesmo patamar, cada qual com seus méritos e pontos negativos próprios. Sobre o anime em si, sobre as qualidades do anime em si, ele diz que gosta principalmente do nível cultural apresentado pela obra. E ele também concorda com a Shell que os Rakugos, eles têm qualidades e expressividades bastante únicas dentro do anime. Eu gosto bastante da parte cultural, a gente comentou bastante da parte cultural, né? Uhum. A parte que a gente mais pesquisou mesmo, né? Pro podcast. Então a gente queria dar um toque especial nisso, né? E quanto aos Rakugos, já disse que eu discordo, mas talvez eu tenha gostado mais depois de um tempo, sabe? Aquele negócio que passa um tempo e tu vai revisitando a obra na tua cabeça e tu vai... Vai vendo umas cenas e tal. Uhum. É, alguns já... em específico, muitos eu esqueci completamente, assim. É, mas... eu fico assim também, às vezes. Mas é isso, esse é o e-mail do Carlídio. Muito, muito legal esse e-mail, porque, né? É, de alguém já mais veterano na blogosfera e na podosfera, né? Então, sempre legal a gente receber esses retornos de pessoas mais experientes mesmo. O próximo e-mail é do Carlos Leonardo, que ele já apareceu na uma leitura de e-mails passada. É, só que ele não mandou informações pra cá e eu não vou lembrar das informações dele, então. Então, me desculpe, Carlos Leonardo. Quer dizer, desculpe não, você tem que mandar as informações. Enfim. É, o Carlírio também não mandou, inclusive. É, enfim. A gente só sabe que o nome dele é Carlírio Neto, tanto quanto o Carlos Leonardo. O e-mail dele é bem curto, eu vou até ler aqui. É, olá, pessoas. Gostei muito do Tanaka 13 sobre Hakugo. Até comecei a assisti-lo e tive uma boa impressão sobre o anime. Tirando o tempo do podcast, que achei muito longo, até tive que dividi-lo em partes para conseguir ouvir ele inteiro. Obrigado pelos elogios. O cast ele ficou meio um pouco longo mesmo, né, mas eu acho que... Não sabe falar pouco. Essa é a realidade. É, a gente conseguiu. No último... No último podcast, no 14, né? Caraca, eu não sei como é que o podcast teve menos de uma hora, porque, em geral, a gente não sabe o que que é isso. Ah, o Carlos Leonardo, de um quase fã do Tanaka não, né? De um fã do Tanaka já. Já ouviu os podcasts, já mandou e-mail, já é considerado fã por nós. Quero nem saber. Exatamente. Próximo e-mail é do Sérgio Júnior, 19 anos, estudante de design de jogos digitais, inclusive. Nossa, design de jogos é o que faço. Mandou um e-mail pro podcast 14 sobre o que é anime. Ele primeiro nos saluta e diz: olá, seus memesistas que fazem aquele podcast pseudo sobre desenhos singapurianos. Eu gosto mais de tailandeses, mas tudo bem. Eu gosto mais de singapurianos, até porque tem anime que é realmente singapuriano. De fato. Primeiro ele parabeniza-nos pelo programa e depois ele adiciona algumas coisas à discussão falando sobre séries brasileiras na Netflix, entre aspas, né? Ele cita Narcos, que por muito tempo ficou conhecido como a série brasileira da Netflix. Mas ele falou que, tipo, só tinha o Wagner Moura e o Zé Padilha e, tipo, quase todo o resto era basicamente americano. Uhum. Mas ainda assim, no boca a boca, era a série brasileira da Netflix. E ele compara isso um pouco com aquilo que o pessoal chama de anime só porque tem o traço japonês padrão. E aqui, no caso, seria o ator brasileiro padrão, né? O traço é o Wagner Moura, né? É, o traço é o Wagner Moura, exatamente. Ou o Rodrigo Santoro, que ele faz alguns filmes, né? Hollywood. É um traço brasileiro padrão. E ele também fala de 3%, que aparentemente é a série brasileira da Netflix, e ele compara com Perfect Bones, que é aquele anime que vai ser produzido pela Netflix. Ele fala que 3% tem uma produção praticamente toda brasileira, tirando pelos produtores executivos, e que a própria Netflix tá considerando como a produção brasileira, tá todo mundo vendo como a produção brasileira. E daí ele pergunta se esse é o caso, por que a gente não pode considerar Perfect Bones como uma produção japonesa. Na real que no cast a gente meio que chega num consenso de que, de fato, Perfect Bones vai ser um anime. É que assim, se você pegar especificamente o significado de produção e produtor, mais especificamente produtor, no caso não é, né? Porque quem tá financiando o negócio é a Netflix. Mas se você pensar em uma produção do nível criativo, é totalmente japonês, assim, porque é um estúdio japonês e uma staff japonesa, né? É que nesse caso a Netflix é a produção executiva, né? Eles são os executivos por trás da parada. É, produção executiva é melhor pra descrever isso. E ele também cita aqui o Supernet anime, aquela maravilha, e animes da Marvel em geral. Ele fala que quando a gente citou o Supernatural, ele lembra dos animes da Marvel, né? Que são animes produzidos como staff japonesa, mas num contexto americano e voltado pro público mundial. Eu não sei se os animes da Marvel são tão voltados pro público mundial, assim, sinceramente. E eu não acho que é um contexto americano. Eu acho que é um contexto americano emulado dentro de um contexto japonês. Eu não acho que ele é produzido dentro de um contexto americano, ué. Não, né? Não, acho que não. Acho que é produzido, de fato, por estúdios japoneses. É, quem produz, né? É a Madhouse. Esses animes. Sim. Então, enfim. Então acho que não chega a ser muito difícil de definir isso como anime e tal. Eles são, obviamente, personagens americanos, mas é só. Uhum. Agora vamos pro último e-mail do Matheus Henrique, aka Red Dead, de 18 anos, Curitiba. Ele manda um e-mail referente aos podcasts 14, 13 e 11, respectivamente. Aqui ele começa comentando sobre o 14, né, que é sobre o que é anime. Ele fala que o estilo ele é muito importante, não pra definir, mas pra identificar o anime pra uma pessoa mais leiga no assunto. Aí ele dá um exemplo, né, se eu colocar minha mãe pra ver Mil e Uma Noites, minha mãe nunca dirá que aquilo é um anime, assim como com Penstock e outros mais. Eu até concordo, né? O problema é ficar... não é bem problema, né? Mas fica aquela impressão geral de que anime é só aquilo mesmo, sendo que é muito mais coisa, né? É, eu até tive algumas conversas, Facebook afora, né? Uhum. Sobre o tema do podcast. E eu meio que passei a ver que o estilo não é só o traço, não é nem só o dinamismo, saca? Tem muito mais, e tem coisa que define muito bem mesmo que anime. Só que, ainda assim, a gente não usa referente ao estilo. O que eu acabei vendo nessas discussões é que, por causa da globalização e porque a gente aqui no Ocidente tá aprendendo a usar esse estilo, o estilo certo, não o estilo superficial que a gente acha que é o estilo, pode ser que a significância de anime e de mangá e de dorama... dorama não, né? Porque dorama não é exportado. Mas de anime de mangá, mude. Pode ser que a gente pare de usar como um termo de localização e comece a, de fato, usar como um termo que defina as qualidades da obra, o estilo da obra, assim. Uhum. Características específicas que colocam ela dentro do grupo anime. Nessa discussão até citaram, né? Ah, dizer que um anime não é anime porque não é do Japão é como dizer que o Salvador Dalí não faz arte surrealista porque ele não é da França. Em um certo sentido, tem até alguma razão nesse comentário, só que a gente realmente não usa dessa forma a palavra anime. A gente não usa para definir o produto final. A gente usa para definir o contexto, né? A produção, de fato. O mercado. A gente usa para definir que aquela obra faz parte daquele mercado de animes e tal. Pode ser que isso mude. Eu acho possível que isso mude, principalmente agora com a Netflix. Mas, por enquanto, não é assim. Por enquanto, a palavra não se refere ao produto final. É, nesse caso, em comparação com a escola surrealista, né? Isso vem de um termo de críticos mesmo, né? De uma base literária bem forte. Diferentemente de como a gente fala de anime, que a gente fala mais de uma maneira adaptada à nossa língua mesmo. Social, né? A gente usa de uma maneira mais social, né? Sim. A terminologia. Uhum. Talvez, no futuro, quando pessoas forem estudar o anime, sei lá, não existe mais a terminologia porque a globalização meio que acabou com as fronteiras de produção. Vamos pintar esse cenário. Daí alguém vai estudar o que a gente chamava de anime. Ou melhor, o que era anime e não o que a gente chamava. Aí a pessoa vai chegar numa conclusão de que o anime era definido por certas características de estilo, de condução, né? Não os olhos grandes, não o que mais que a gente pode colocar. Sombreamento. Não sombreamento, mas coisas mais intrínsecas mesmo. Talvez no futuro a gente olhe dessa forma, mas por enquanto não é assim que a gente usa. É um futuro bem, bem à frente, né? Eu não sei se tão à frente assim. Ele ainda comenta sobre que pra alguém que possui um certo conhecimento já acha válido os nossos métodos, mas ele adiciona mais alguns aqui. Ele diz sobre a própria staff, não a parte muito manual, como animadores, por exemplo, mas a parte criativa mesmo. Eu só não concordo aí que, tipo, os animadores, porque animadores eles não são a parte tão manual assim. Tem muito animador aí que é criativo e tem uma identidade, assim, às vezes até mais do que diretor. Tem muito caso que você vê aí que animador vira diretor, né? É só ver o Imagine como exemplo. Muitos que animators experientes acabam virando diretores. Uhum. Eu achei interessante que ele comenta de mais um critério que a gente não comentou muito no podcast, que ele falou, talvez dependendo muito, a obra original que é baseada no anime. E aí ele dá uma situação, né? Se, por exemplo, o estúdio coreano tivesse feito uma animação de um mangá extremamente conceituado no Japão, mas que ainda não tivesse anime, como Boku no Hero, por exemplo, será que poderíamos chamar de anime? Talvez. Nesse caso, é mais provável porque o contexto de mercado mesmo coreano é mais ligado ao contexto de mercado japonês, né? É, nesse caso, acho que a gente poderia relacionar um pouco com o caso do Tatsumi, né? Que uhum. É que no caso do Tatsumi, ele é uma obra, ele é um filme original, né? Não sei se ele é adaptação de um mangá, alguma coisa assim. Acho uhum. que ele é original mesmo. Mas pensando no conteúdo em si, pensando no contexto, pra quem é voltado, tá, é mais ou menos a mesma coisa. É, provavelmente acabaria indo pro mesmo mercado, né? Acabaria se encaminhando no mesmo mercado e acabaria caindo, sei lá, em chart de temporada. Sim, sim. É, muito provavelmente isso aconteceria. Agora ele comenta sobre o Tanaka Sentai 13, bem rapidinho. Ele disse que não tem muito a acrescentar sobre o cast, e achou que ficou muito bom. E gostaria de ressaltar que gostou bastante da participação da Shell. Mais uma pessoa falando da participação da Shell. Participe mais, Shell! Ele inclusive falou, gostaria de ouvir ela mais vezes. Esperemos que convidemos mais elas pra... Aí. Ó, já sei de um que ela tá assistindo que eu quero falar, hein? Vixe. Nessa temporada. Já tô sabendo também. Tô tentando acompanhar isso. Aliás, querem ouvir mais a Shan, podem escutar o cast de Free, né? Que é o podcast 6. Verdade. Tinha esquecido completamente, porque eu não vi Free. Aqui ele comenta sobre o Tanaka Sentai 11, que é sobre os piores animes da temporada de inverno 2016. Ele basicamente defende Seco Boys. Igor, essa é pra você, hein? Ele diz que Seco Boys tem uma das melhores premissas que vi em um anime, um grupo de estátuas de deuses romanos que é idol. Ele diz que não sabe como a gente falou mal disso, ou por que a gente falou mal disso. Eu gosto bastante da premissa também. É só também. Isso que ele falou? Não, ele comentou mais coisa. Eu só tava comentando mesmo. Eu gosto bastante da premissa também, tipo, eu quis ver o anime só por causa disso. Eu vi só o primeiro episódio, no caso. É, eu também gosto da premissa. Quanto mais absurda a premissa, melhor pra mim. Muito melhor. Cara, Inferno Cop é provavelmente meu anime preferido de todos os tempos. Eu não tô zoando, eu não tô falando disso ironicamente. É realmente o meu anime preferido, provavelmente. Então, sim, eu gosto de coisas zoadas. O problema é que Seco Boys não é. Seco Boys não é zoado. A primeira cena do primeiro episódio de Seco Boys, tu olha ali, porra, isso vai ser sensacional. E aí depois tu vê 7 minutos de uma menina falando o quanto ela não gosta de estátuas. E é realmente só isso. É realmente só isso. O primeiro episódio foi bem, bem broxante pra mim. Tipo, cara, os primeiros minutos foi um bagulho sensacional, assim. É tipo, os caras estão num show, assim, aí começa a abertura lá. Ah, esses são os Seco Boys. Aí, tipo, aparece só os vultos, sabe, das estátuas, assim, aparecendo. É tipo, mano, esse bagulho vai ser sensacional. Mas aí, no fim, você repete a piada. Mas ele ainda continua. Ele disse que as estátuas têm mais desenvolvimento de personagens que muito anime por aí. É impressionante como um episódio focado em como o Mars é egocêntrico e como isso afeta o grupo inteiro. Seco Boys é genial, não tenho outras palavras para defini-lo. Além do mais, as estátuas têm um grupo de dubladores de peso. Que merda de piada. Era pra ser uma piada? Era. Eu realmente vou ignorar. É sobre a questão do desenvolvimento, eu sinceramente não me importei. Eu nem prestei atenção pra poder comentar, pra ser bem sincero. Eu tava realmente pela comédia. E a comédia era repetitiva, lenta, meio bosta. É só isso que eu achei. Óbvio, tem episódios muito legais. Eu comentei isso no podcast. Tem episódios que eu achei muito legais mesmo. Só que, cara, tem uns episódios que tu nem tem uma piada. O negócio nem se sustenta direito, sabe? O Pedro pode falar só do episódio 1, mas mesmo ele tendo visto só o episódio 1, acho que tu acha também, né? Que a piada não se sustentou, foi meio chato. É, pode ser, né? Tipo, eles têm que dar uma boa variada na piada no geral, né? Porque continuar na mesma piada de menina que não gosta de estátuas é tipo... Não. Sabe, nem no primeiro episódio funcionou direito. Se continuar pros próximos fica meio chato. Não. Ele muda a piada todo episódio. É meio que seguindo uma carreira de idols mesmo. Eles seguem uma carreira de idols meio comum até. Inclusive, essa piada de não gostar de estátuas meio que desaparece. Só que a questão é que no primeiro episódio a gente pode tomar ele de exemplo, já que é o único que tu viu, e pode abstrair qual é o problema dele. É que são 7 minutos sobre uma piada que tu já sabia o payoff, em primeiro lugar, né? Uma piada que se alonga por 7 minutos, né? Sim. Isso é um problema. E que se repete muito. É um negócio que se repete. A própria quebra de expectativa da piada não é tão impactante assim. É, né? Porque tem a questão que você falou que a gente já sabe o payoff da piada, né? Então, aí complica ainda mais. E muitos episódios repetem isso. Alguns episódios conseguem ser legais. Principalmente os episódios que conseguem usar a estátua como comédia física. Porque as estátuas são objetos parados, né? São estátuas. Se tu consegue fazer comédia física com isso, fica muito engraçado. Porque só de tu fazer comédia física com algo que tinha que ficar parado, já é uma inversão de expectativa natural, saca? Então, sei lá, o São Jorge na cama, barbudo, que não consegue sair de casa. Esse episódio é muito bom. Mas outros episódios já não são, nem tanto. Bom, de leitura de e-mails é isso. No mais, só tem um comentário no blog, que é do Elton Félix. Ele disse que, às vezes eu me pergunto se anime não é só o jeito que os japoneses chamam de desenhos animados, e a gente aqui no ocidente fica complicando. É, o Igor já até respondeu, isso, né? No cast. Você até respondeu ali pra ele, e só reiterando aqui, que a gente comentou isso bem no começo do cast. Não há essa possibilidade. Os japoneses lá, eles realmente chamam qualquer desenho ou animação que vem pra lá de anime, e a gente aqui por conta de adaptações à língua e uso de termos mesmo. E em comunicação social mesmo, a gente usa como anime para descrever animações japonesas. É uma apropriação de termos, é uma questão natural de desenvolvimento da língua. Não é o fim do mundo. Sim, sim. É até desejável, na verdade. Enfim, foi isso de leitura de e-mails. Lemos todos os e-mails novamente, então mandem mais e-mails, pelo amor de Deus. E fiquem com o programa. Espero que gostem. Processamento de dados finalizado. Enquanto isso, na barbearia do JC... Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. Studio Trigger consertou nosso erro. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. O Mue é uma criação do Japão. Rafael Padilha, a enciclopédia viva que já morreu. Assista anime pra encontrar o sentido da vida. André Dedeco, o churrasqueiro que gosta de feite. Não é anime, é anime. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Sa-ku-ga. Gabriel Rocha, o cara que grava aqui. Anime was not a mistake, bitch. E juntos nós somos o Tanaka Sentai. Dando seguimento ao último programa mais conceitual sobre anime, hoje a gente vai explorar um pouco mais dessa submídia, ou desse grupo, desse gênero de uma... Não é um gênero, né? Desse... Não sei como classificar, desse grupo de localização de uma mídia, vamos colocar assim. Mídia regional. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. E a gente vai querer entender aqui, né, por que que a gente escolhe ver mais anime, em série principalmente, do que outras expressões de audiovisual. Obviamente, tirando aqui literatura, se a gente consome mais literatura, mais música, mais joguinhos, não é a questão. Mas sim, por que que a gente vê mais anime do que, tipo, um filme live action, ou uma animação de outro país, ou um dorama, enfim, tanto faz. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é, obviamente, né, vocês... se encaixam nesse padrão? Vocês assistem mais anime do que outras mídias? Eu dificilmente vejo tanta série ou tanto filme quanto eu vejo de anime. Eu diria que eu sou bem equilibrado. Eu vejo série, vejo filme, vejo anime. Eu acho que eu sou o único equilibrado da staff, né? Não à toa a nossa Wikipédia. Não sei nem que Padilha quis participar desse programa, mas tudo bem, né? Porque tu não se encaixa no padrão. É bom ter o lado dele aqui. É bom. E a gente vai de qualquer forma discutir também por que que a gente escolhe ver anime, né? Então não necessariamente precisa ser mais do que as outras mídias, mas a gente quer também discutir porque a gente vê mais do que as outras mídias. E eu queria começar aqui de uma forma bastante impactante, dizendo que o mais complicado da gente ver, o mais complicado da gente dizer que escolhe ver anime a ver outras expressões audiovisuais, é que a gente tem considerando essa equação que anime é ruim. Anime was a mistake. É a realidade. Só aceitem. Anime é ruim. Assim, calma. Não pirem ainda, né? Não deixe leak ainda. Dizer que anime é ruim é só admitir que, tipo, o valor de produção colocado naquilo, quase sempre, sabe, 99,99% das vezes, é muito baixo e a gente acaba ignorando, né? A gente ignora o valor de produção técnico, a gente ignora... também muito questões estruturais de como é que um anime coloca foreshadowing, o quanto o foreshadowing é orgânico dentro daquela construção estrutural. A gente ignora muitas dessas coisas, né? Porque a gente gosta de ver anime. A gente gosta mesmo sendo ruim. Isso é muito louco. Então, a pergunta eu acho que até seria, por que que a gente escolhe ver anime ao invés de outras expressões audiovisuais, sendo que anime é ruim? Você consideraria que anime é um guilty pleasure? A mídia anime é um guilty pleasure por isso só? É, anime não é ruim porque, tipo, porra, só anime é ruim. Primeiro, assim, que mesmo cinema que tem dinheiro investido, bastante dinheiro investido, ele é mediano, sabe? Tem muita coisa muito boa, mas também tem muita coisa ruim pra balancear. O anime, ele acaba decaindo na qualidade, mas por um motivo muito interessante, que é séries são ruins, no geral. Lembra que a gente também tá falando de filme e anime, só que a gente principalmente tá falando de séries em anime. E séries, num geral, são ruins. Sim, e lembrando, vale pra todo e qualquer tempo. Desde o Charles Dickens em 1800 e lá vai bolinha, o cara foi a primeira pessoa a criar uma obra serializada, que foi lá o Pickwick Papers. E desde lá, a crítica já fala, série é um negócio que, criticamente falando, tecnicamente falando, ela perde. Então, isso vale até hoje. Isso vale pra séries em live action de outros países. Isso vale pra... séries animadas, cartoons. Cartoon. Isso vale pra tudo, assim, basicamente. Franquias de cinema também, né? Como 007, Harry Potter, coisas do tipo. Sim, sim, sim. E, obviamente, dentro dessa questão da gente aceitar muita coisa que é ruim porque a gente gosta, existem exceções. Onde a gente não precisa aceitar porque o negócio é realmente bom e é, tipo, muito, muito, muito bom. Só que eu não acho que a gente... sempre procura por coisas que são perfeitas, saca? Vocês acham também? Eu acho que isso varia muito de pessoa pra pessoa, porque tem aqueles que sempre querem buscar a próxima obra-prima, a próxima obra que vai revolucionar ou a sua maneira de ver o mundo e tal. Tem aqueles que vão mais pra entretenimento mesmo. É, mas a grande maioria, no caso, consome algo que é considerado criticamente ruim. É mais ruim. Entretenimento. É porque, aliás, você não tem a obrigação de querer ver algo, uma obra-prima. Você pode se divertir com uma coisa ruinzinha. Você não, nem todo mundo tem um senso crítico, quer ter um senso crítico, assim, pra isso. E lembrando aqui que a gente... Lembrando não, né? Avisando aqui que ruim não necessariamente é ruim, né? Pode ser um negócio que não é tão bom, saca? Que é só legal ou que é só bonzinho. Só que a gente acaba considerando muito bom por causa do formato de serialização. Que sim, apesar do o formato de serialização ele trazer essa dificuldade em tu criar uma qualidade estrutural perfeita, em tu criar uma qualidade de produção perfeita, principalmente por causa de questões econômicas, né? Que tu produzir um episódio por semana é muito complicado, economicamente falando. Ainda mais quando você fala de Japão, né? Porque lá os caras são meio que escravos do estúdio. É, exatamente. Então, a gente acaba desconsiderando muitas vezes... Eu acho que pra séries, não sei se vocês vão discordar, mas pra séries essas duas qualidades são as que a gente acaba mais desconsiderando. Questão estrutural, principalmente em relação a foreshadowing, quando o foreshadowing não soa tão natural. Coesão, como... né? Isso, coesão entre episódios, coesão entre blocos de episódios e tudo mais. Isso aí a gente acaba desconsiderando. Mas, além disso, também a questão da produção. Essas duas coisas a gente desconsidera muito e acaba vendo coisas que são legais como muito boas. Porque, no caso, é muito boas no agregado que é um anime. Isso, exatamente. A gente não tá falando que ruim é tipo, todo anime não é bom e a gente vê como bom. Não. Mas sim que a mídia, como um grupo de localização de mídia, isso, o valor artístico dessa submídia, ela acaba sendo menor do que, tipo, de um filme que tu fica 3 anos produzindo pra entregar um trabalho de 1 hora que não tem intervalos, saca? Então é inevitável que esse filme de 1 hora, em 3 anos, com muito mais dinheiro envolvido, sem intervalos, vai acabar sendo mais fechado. Só que aí a questão, quando tu tá assistindo uma série, eu não acho que tu procura algo fechado. Eu não acho que tu procura algo que seja redondinho e quadradinho. Até porque a maioria dos animes de hoje em dia não é. Porque tem o prazer de acompanhar, né, não? É, então, aí eu ia entrar a questão. Então, por que a gente acompanha, gosta de séries, sabendo que elas são... que elas têm problemas, e por que a gente não assiste coisas mais fechadas? Afinal de contas, qual é o valor de uma série? Qual é o valor de uma obra serializada? O valor que eu vejo de uma série é você ver uma história gradativamente crescendo, quer dizer, causa e consequência, em que vai chegar num amplo clímax gigantesco, em que se você talvez fosse fazer em um filme, ficaria muito pequeno, ou talvez muito mais simplório. Então você pode ter, por exemplo, uma gama de personagens muito maior, desenvolvimento específico de mais personagens. Uhum. Então assim, a série ela é considerada diferente porque ela é simplesmente maior. Ela abrange mais tempo, abrange mais narrativo, abrange mais pessoas, abrange mais conflitos, principalmente no anime, que esses conflitos são variados e de que varia muito o nível da história, né? Por exemplo, você pode ter histórias que passam em galáxias, até histórias que são sobre a vida de pessoas no, sei lá, numa cidade ou numa vila. Então essa variedade de coisa numa série acho que é o valor que ela consegue trazer, né, pra quem é telespectador. E no caso, é muito mais fácil, como você falou, desenvolver algo com um tempo maior de uma série do que num filme. Tipo, dizendo, no caso, se as duas coisas tivessem a mesma equipe trabalhando. Eu não acho que é exatamente mais fácil. Eu acho que, dependendo, é até mais difícil, porque é complicado. É aquilo que o Gabriel falou. Quando você tá fazendo uma série, você tá fazendo uma história recortada. Imagina a série como se fosse um filme. Vai, sei lá, pega um anime de 12 episódios. Você veria, teoricamente, um filme de em torno de 4 horas. Quando você corta, querendo ou não, você perde coisa ali. Eu acho que até fica mais difícil de você desenvolver algumas coisas, coisas, porque em todo episódio você tem que ter alguma coisa. E, uhum. E aí eu acho que vem o principal problema que a gente tinha falado no começo, que é o problema de coesão. E eu acho que esse fato de você sempre ter de preencher algo pode tornar esse desenvolvimento, dependendo, até mais superficial mesmo. Porque num filme você tem uma divisão sólida de, não sei, né, 3 atos, 2 horas. Eu acho que... De certa forma é até um pouco limitante, mas esse fator limitante, ele potencializa, né? Eu resumo o que tu quer dizer. Menos é mais. De fato. Você quer ver um exemplo narrativo desse tipo de coisa? É cliffhanger, por exemplo. Você tem que fazer uma chave que vai te puxar pro cara ver o episódio que vai, sei lá, ser lançado num tempo seguinte. Em um filme, você não precisa de cliffhanger. Você não precisa de mini clímax que só pra pessoa assistir o que vai acontecer na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, tanto faz. É, por isso que, então, em geral, sempre... cliffhanger acaba sendo um negócio meio... Em geral, ele acaba sendo meio pobre, né? É um recurso meio pobre. É só pegar como exemplo, né, o Boku Dakegai Naimachi, o Erased da mas temporada. Mas o Bokumachi também, né? O Bokumachi jogou a merda no ventilador também, né? Sim. Uhum. É porque tem animes e animes, né? O Bokumachi, ele é meio que um pouco exceção, porque todo episódio eles colocavam uma espécie de... Eles forçam. De qualquer jeito, eles vão forçar. Eles forçam. E assim, tem pessoas que acham isso uma qualidade narrativa. Mas não é. E isso que me leva a pensar. Porque o problema disso é quando você vê uma série, principalmente quando você vê em maratona, né? Ou quando você pega um monte de episódio e vê ele em seguida. Porque essa fica... é outra questão, né? Porque Então. Você tem que considerar que o espectador pode ver em seguida. Nada impede ele de ver em seguida. Sim. E aí, isso que eu ia perguntar. Porque quando você tem vários cliffhangers assim, você vai fica num sobe baixo, bem complicado. Mas numa mídia esterilizada, você teoricamente não teria que ver. A intenção é você ver de forma esporádica, né? Tipo, sei lá, de uma em uma semana, ou você vê tudo seguido, ou você vê em blocos. Então, depende da série, né? No caso de Bokudak, seria mais prazeroso você ver semanalmente. Ele tem a estrutura de série policial, né? Que você quer descobrir quem é o assassino, aí na próxima semana você cria teorias, e no próximo episódio você vê se essa teoria bate. Inclusive, se a gente pegar outras séries, por exemplo, policiais, tem séries que, por exemplo, elas meio que não têm episódios contínuos, né? É narrativa por unidade. E as séries policiais, elas são as que mais utilizam disso, né? No caso. Se a gente pegar, sei lá, a primeira metade do Tiger and Bunny, por exemplo. A primeira metade do Tiger and Bunny é o vilão da semana. E você só precisa ver a conclusão de como aqueles grupos de heróis vai derrotar aquele vilão específico. E pronto. Preciso de algo pra semana que vem, sabe? Eu vou responder então pra vocês qual que são as qualidades da série baseado nesses defeitos que a gente tava lendo. Uma das coisas é que tu tem toda semana. Então, assim, por que que a gente assiste coisas em primeiro lugar? Por que que a gente lê um livro? Por que que a gente assiste uma série? Por que que a gente, sei lá, faz qualquer merda dessa? A gente acompanha essas coisas para comentar com os outros. Essa é a realidade. Obviamente, tem uma questão pessoal, né? Intimamente ligada ao espectador, muito individual. E a questão social. E a questão social, ela se favorece da serialização, porque tu sabe que toda semana tu vai ter algo novo pra comentar. É exatamente isso que acontece, né? Todo mundo aqui faz parte de um certo grupo aí que a gente discute muito sobre anime, e toda semana tu tem um post sobre episódio. Por quê? Porque... É legal discutir com as pessoas. É, exatamente. E a série, ela te garante isso. Então essa é uma qualidade. A outra qualidade é a questão da continuação. Então tu vai continuando sempre, e tu sempre vai ter ligação com aqueles personagens que tu tá acompanhando. Então tu tem esse casting que tu vai acompanhar, e tu vai se ligar a eles, e tu tem a garantia de que tu sempre vai poder falar sobre eles, então ligando mais uma vez com a questão da parte social. Eles não precisam ser necessariamente bons, você pode simplesmente falar merda deles, esse personagem é um lixo. É, também. E outra coisa assim que série te dá e outras coisas não dão é o senso de escala. Só tô reforçando o que o Gabriel falou lá no começo, né? Mas tipo, tu pega um Dragon Ball da vida. O que que tem um senso de escala de Dragon Ball, saca? Tu tem, sei lá, quadrinhos megalomaníacos da Marvel e DC. Só que esses quadrinhos, tu não acompanhou do começo, sei lá, o Super-Homem treinando pra ficar mais forte. Não, o Super-Homem já é forte. É sim, então... mas isso é um caso mais específico de animes mesmo e não séries. Sim. Porque séries mas, e na maioria são episódicas, no caso. Mas o que a série te permite é tu ter o senso de escala. Tu tem episódios o suficiente pra tu acompanhar desde a época que o moleque tinha 8 anos e treinava com bastão até a época que o cabelo dele tá azul e ele tá lutando contra deuses. Outro exemplo, Igor, saindo um pouco da escala do anime, o Breaking Bad. Você vê o Walter White sendo um professor humilde, bondoso e que se preocupa com a família, até no último episódio onde ele tá um traficante. Pegando o exemplo do Padilha, essa questão de série, é que eu acho que foi um pouco do que você comentou antes, Igor, que acho que era a segunda qualidade que você comentou. Talvez você se tenha um afeto maior pelos personagens que você tá vendo em série, né? É o fato de você ver eles semanalmente, de você ver... Assim, especificamente em anime, né? Você vê eles crescendo, eu acho que esse senso de escala se relaciona muito com esse fato de você se relacionar, de certa forma, com eles. Porque eu acho que você não teria esse mesmo senso de escala num filme pelo fato dele ser breve. Pelo fato de você ver lá 2 horas e pronto. Numa série, você consegue ver esse crescimento semanalmente, ou sei lá, mensalmente, ou coisas assim. Isso é interessante porque a experiência não é pontual, né? A experiência é espaçada. Isso dá um pacing, apesar da gente ter falado ali da estrutura ser um problema, isso dá um pacing que tu nunca ia ver num filme, né? Então, tu tem um pacing de desenvolvimento do personagem que é muito mais gradual, às vezes até mais relacionável por ser mais gradual, né? Uhum. E de uma semana pra outra, tu tem tempo de mastigar aquela informação, né? Tu tem tempo de entender o quanto o personagem evoluiu e tu evoluir tua empatia por ele junto, né? Enquanto no filme a tua experiência é muito mais pontual mesmo. Tipo, tu tem a experiência do começo, tu vai sendo conduzido até o fim, no fim acabou. Um exemplo bom disso, que é os filmes, né, questão de série, por exemplo, você pegar treinamento de alguma coisa. Em filme, geralmente é uma montagem de 2, 3, 5 minutos de várias mesclas de começo, meio e conclusão do treinamento. O cara, eu não sabendo de nada, ele começando a entender o mecanismo da coisa, no final ele já cumprindo o objetivo. Em animes, em séries assim, você tem episódios, às vezes você tem episódios inteiros sobre treinamento. É o arco inteiro. No caso, o arco não tem mais mangá, né? Acho que anime é mais frenético, tem que ser episódios em si. Você vê o esforço do cara, você vê a dedicação dele, você vê reflexões que ele tem sobre o treinamento, que num filme talvez ficasse maçante, né? Mas como uma coisa que o Pedro falou, o Igor falou, no caso, o espaçamento da experiência e das cenas em si são maiores, esse tipo de, digamos assim, mais imersa na coisa é permitido, né? É mais aproveitado na série, digamos assim. Eu acho que essa questão de diluir, né, da diluição, é realmente interessante, né? Uma qualidade boa pra tua experiência mesmo como espectador. É uma qualidade que tu não vê em outros lugares. Na real, eu nem tinha pensado nisso antes de começar a gravar. Eu só vou trocar a palavra. Não é que você não vê, é que é basicamente impossível de ter em outro tipo de série, né? Audiovisual, no caso. Outras séries até tem como ter, né? Só que não tem como ter em filmes. Até em filmes de série, filmes que tem, tipo, 6 filmes da mesma franquia, tu não vê isso, né? Porque esses filmes que seguem, eles, em geral, eles apostam numa estrutura muito mais fechada dentro do próprio filme, né? Sim, cara, filme mesmo que tem uma ligação, é uma história fechada, no caso. É, exatamente. Então é muito mais difícil, no caso de séries, não só de anime, mas de, sei lá, de quadrinhos e de séries de TV americanas e tudo mais, tu tem esse sentimento de coesão muito mais forte do que uma série em filmes. Até porque no filme a questão de unidade por filme é diferente, porque às vezes na série a questão de unidade é por temporada, né? Então uma temporada precisa ser o marco de alguma coisa, e em filmes é o filme, né? Os 3 atos de algo. É, mas aí a gente respondeu, né? Porque apesar de séries serem ruins entre aspas, como a gente já explicou, por que que a gente ainda gosta delas, né? Só que a gente não explicou por que que a gente gosta de séries animadas do japoneses. Japão. É, exatamente. Animes. E isso entra até em animes de filme, animes em filme mesmo. Mas aí a gente mistura séries e animes e vira séries em anime. Mas enfim, qual vocês acham que são as qualidades dos animes? Essa é a pergunta-chave, as qualidades das animações japonesas. Eu vou responder essa pergunta voltando ao comparativo, né? Se a gente pegar um filme, que nós temos falado, né, voltando um pouquinho também a questão do cast do live action versus anime, se a gente pegar a produção física, um filme, o que que ele é? Eles são, é um, tipo, um fotograma, onde você vê fotos passadas por uma frequência de segundos, digamos assim, uma frequência de fotos por segundo. Mas tá falando de filmes com atores. tá falando de filmes com atores. É, filmes com atores, em live action, esqueci de especificar. Mas no anime, você não, a questão da foto, da imagem, ela não é, digamos assim, orgânica. Ela é artificial, é papel e caneta. Então, ou seja, a flexibilidade, a variabilidade de imagem por segundo, de ação por segundo e de acontecimento por segundo em um anime, em animação japonesa, que é uma coisa que brinca muito mais com isso, é muito mais variável que animações americanas em filmes live action. Então eu acho que isso é, pelo menos na minha opinião, é o que mais me intriga, porque você tem obras japonesas em que elas só funcionam por causa do, assim, da tradição de anime japonês, sabe? Dos costumes de anime japonês que você, conforme você vai assistindo. Porque se você, por exemplo, se eu pegar as obras da imagem, se eu pegar Gurren Lagann, Kill la Kill, por exemplo, a taxa de frequência de acontecimento por episódio, de loucura por episódio, de montanha-russa de sentimento por episódio é tão absurda e ao mesmo tempo às vezes até simples, que quando você vê isso numa série, é uma coisa fantástica se admirar. Eu tô pegando um exemplo que é Kill la Kill, tá? É uma coisa que provavelmente nenhum outro tipo de mídia e nenhum outro tipo de região onde essa mídia é utilizada você consegue ver esse tipo de coisa. E é por isso que eu particularmente eu gosto de ver anime. Você tá falando não só da questão do enredo ser rápido, né? Mas também da direção ser rápida, da ação ser rápida. Da montagem ser rápida, da dublagem ser poder brincar bastante com essas coisas, né? Sem gritaria ao mesmo tempo que você tem vozes soturnas e às vezes na mesma cena. Uhum. Então é muito mais coisa em tela, assim. É muito mais divertido, muito mais variável. O próprio exagero do anime, no caso. É, essa megalomania também é uma questão bem anime também. Também, né? Porque, assim, Tu vê, sei lá, Adventure Time. Adventure Time é bem exagerado. Só que é exagerado naquele sentido de ser psicodélico, né? O anime, ele não precisa ser psicodélico pra ser exagerado. Às vezes tu tem um mundo que, obviamente, um mundo fantasioso, em geral, pelo menos, né? Um mundo fantasioso. Só que um mundo onde tu entende as regras muito perfeitamente, as regras são muito compreensíveis e tu até sente peso nelas, né? Só que ainda assim o bagulho é super megalomaníaco. É gritaria, tem aquela questão do sistema de cores, em que tu bota mais paletas de cores ali, bota mais tons de cores, né, e tu deixa mais voluptuoso a sensação do desenho. Até pra vários estilos de desenho na mesma coisa, né, na mesma imagem. Sim. É, anime explora bastante isso também, né. A mudança de desenho pra expressar um sentimento ou uma ação, no caso. É, a questão da megalomania e do dinamismo são bem presentes mesmo no anime, né. Eu gostaria de citar algo que tá meio relacionado essa parte do dinamismo e tal, que eu acho que é algo mais geral, é essa parte mais excêntrica nos animes, mais diferente, mais louca, em que é complicado, porque você nunca vai ver, ou dificilmente, você vai ver em qualquer outra mídia, uma série como, sei lá, Space Dandy, que inclusive Space Dandy é um caso interessante de anime, porque ele tem várias outras coisas, mas isso é outro papo. Space Dandy, assim, ele é uma loucura total, ele é psicodélico, a animação muda todo episódio tem um diretor diferente, todo episódio tem um estilo diferente, tem temáticas diferentes. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo ele, você vê o pôster dele, você lê a sinopse dele, você não leva aquilo a sério, mas eu acho interessante como, mesmo dentro dessa parada mais excêntrica, dessa loucura toda, você consegue ver uma, de certa forma, uma maturidade, ou de certa forma, algo sendo discutido ali. Isso é muito legal, sabe? Foi um pouco do que eu falei, do que a gente falou no final do cast do live action, mas agora aplicando especificamente aos animes, em como você pega esses fatores mais culturais, ou esses fatores mais fantasiosos mesmo, e você utiliza eles pra passar uma mensagem pro real mesmo, sabe? Isso que eu acho legal. Isso é uma coisa que tem muito a ver com a história dos animes em si, né? E com o valor que ele criou através do tempo. Então, tu tem, sei lá na eu não sei qual é a década, eu vou chutar aqui, eu acho que é lá pela década de 70, 60. 80. 60. Não, não a criação dos animes, o Geekgai eu ia comentar. Ah, então é 70 mesmo. É 70. É 70, né? É, então, tu tem o Geekgai, por exemplo, que tu tem todo um contramovimento de obras que eram infantis e tudo mais, então tu se criou elementos muito mais adultos e muito mais voltado para um outro tipo de público, tu abrangeu o público, um público bem maior, através da animação, né, e do desenho também, do mangá. Então tu tem, atualmente, né, no caso, tu tem a questão do Super Flat, que é um negócio completamente japonês e um negócio que nem o mangá tu consegue direito ver, né, então tu vê muito mais em anime mesmo, porque ele é mais apropriado pro anime. E, além disso, o anime, como a gente comentou no cast de O Que Anime, ele é fechado, né? Por mais que ele pegue muitas referências do Ocidente, ele ainda é considerado fechado artisticamente falando. Ele cria um microcosmos dentro dele. E dentro desse microcosmos, tu tem tropes que são só do anime. Sim, querendo ou não, anime... É, tipo, geralmente querendo, porque eu acho que é uma coisa boa. Anime é uma mídia, como posso dizer, bem mais única do que a maioria. É, ela tem uma vida própria, né? Tem muito anime que você não vai ver... Você nunca vai ver um filme ligeiramente parecido com algo, sei lá... Shonen-made. Top anime. Tu nunca vai ver um anime sobre um garotinho que foi feito de uma empregada. Mas fora isso, tu nunca vai ver Kill la Kill em um filme. Próprio caso de manga de anime de esporte também. Tu não vê nesse mesmo estilo... Vê. É pouco, mas tu vê. Tu tem aquele filme cristão lá dos caras que jogam futebol americano, por exemplo. Cristão. Como é que é o nome do filme, cara? Alguma coisa com gigantes. Cara, entre gigantes. Mesmo isso é algo bem fechado, bem pequeno, então, né? Eu entendo o que o Dedé tá falando, porque, assim, filme de esporte, você não tem os mesmos tropes que você tem pra anime ou sim, é mas... porque isso também, isso tá ligado a mangá de esporte, né? Mas... Uhum. É estranho isso, a gente nunca viu um anime original de esporte, né? Mas... Uhum. Eu acho que não tem os mesmos tropes, não tem os mesmos... O mesmo formato mesmo. Não os tem, maneirismos, mas... Tem alguma coisa daquilo lá no filme, é, tem, filme tem. Esporte. Pior que em filme de esporte tem bastante. E tu nunca vai ver um Tatami Galaxy em filme. Sim, isso é um fato. Eu acho que essa questão do microcosmos, ela cria, sei lá, o que a história da arte cria, por exemplo. A história da arte, ela permite que a arte funcione dentro dela mesma. Então, sei lá, tu tem o pós-modernismo aí, que apesar de ter muita bosta, ele tem certas obras que eles questionam o próprio papel da arte, se tornando um símbolo do que a arte não deveria ser, né? Então ela é meio que uma metacrítica, porque tu vê, tu identifica de que período que aquela peça faz parte, e ela funciona dentro daquele contexto, né? E o anime, ele cria um contexto dentro dele. Então tu tem, sei lá, a melancolia de Haruhi Suzumiya, por exemplo. Aquilo ali funciona para animes, que é a questão de ser totalmente clichê, e daí tu tem uns personagens que eles conscientemente são clichês de animes, só que no fundo não são, né? Então isso só existe anime. Até Hunter x Hunter, velho. Até Hunter x Hunter, ele vai funcionar de uma outra forma se tu entende o contexto dele. Isso é algo que anime cria, né? Esse valor dentro dele mesmo. Não só são masterpieces, até animes que a gente considera ruim, tipo, pelo menos o Igor considera, tipo, da Gacha Caixa, tu não vai ver uma série de alguém fazendo um review de doce japonês com piadas super exageradas. Isso tem a ver com essa excentricidade, né? Que, tipo, porra, o que mais tem de cartoon é comédia. Por mais que o cartoon hoje em dia seja uma submídia que alcance mais pessoas, ainda é comédia. Os mais famosos hoje em dia, tipo Steven Universe, Adventure Time, ainda são, embora tipo eles consigam expandir para os outros temas, eles ainda são comédias episódicas. E assim, as comédias que eles fazem são bem exageradas, né? Então são bem psicodélicas e tudo mais. Isso aí é legal. Só que é tudo meio isso. No anime, tu consegue tornar, tipo, falar sobre doces uma comédia. Tu consegue tornar, sei lá, o teu colega de classe que senta do teu lado e que fica matando tempo na aula uma comédia. Eu acho interessante como o anime, ele pega um pouco esses temas mais gerais mesmo, né? Eles pegam um gênero, uma comédia, eu não sei, um coming of age, por exemplo, e ele aplica coisas, essa parada do microcosmos dele, que faz parte dele, e aplica a esse gênero, criando uma coisa única, né? Eu sempre penso nisso em Steins Gate, porque Steins Gate, o começo dele é uma comédia total, é muito negócio de 4chaner, sabe? Piadas totalmente ligadas a esse contexto de tsundere, dessas coisas, piada com estereótipo, ou até mesmo com coisas muito específicas, né? Porque a história, ela se passa, eles estão em Akihabara, né? É um bairro muito... É o centro otaku do Japão, bastante. Otaku do Japão, né? E aí, ele utiliza desses temas mais otakus, que também, eles também são um pouco, designam uma parte mais infantil, e ele utiliza isso pra passar a mensagem sobre maturidade, sobre você saber balancear essas questões mais de, sei lá, otakices, e otakices falando no sentido, tipo, de consumir essas coisas mais de diversão mesmo, e saber balancear isso com você crescer, com você saber lidar com as coisas e aceitar que nem tudo vai ser só aquilo, sabe? É muito legal isso, tipo, como ele alinha essas coisas que são, vêm de fora, né? Esses gêneros que vêm de fora e coloca em algo específico. E torna algo único no final das contas. É, mesmo assim, tipo, a comédia na maioria das séries japonesas. Mesmo eu tendo falado aquilo. Só que geralmente não é o foco. Por exemplo, até Berserk tem comédia, no caso. É, você tem um anime. Provavelmente em outros lugares você tem isso, mas anime ele tem uma mescla de gêneros, né, dramáticos maiores, digamos assim. Você tem, por exemplo, você tem, sei lá, um drama com uma comédia, junto a um estilo de narrativa, junto a um estilo de mundo diferente. É bem bacana. E uma outra coisa também que eu acho legal de anime, lembrando que às vezes a grande parte de produções de anime são adaptações de mangás, né? Só que o anime, ele meio, como telespectador que eu vou falando, ele meio que, conforme você vai acompanhando temporariamente as produções, por exemplo, você passa o comportamento de acompanhar as coisas por temporada, eu vejo que o anime ele vai cobrando experiência, ele vai cobrando que você vá se acostumando com certos tipos de sistemas, com certos tipos de tropes, que nem o Pedro falou agora. O exemplo disso, eu acho que é a série Monogatari. Tipo, se você pegar pra ela, tipo, o primeiro anime, tu não vai entender nada. E Monogatari é um negócio que nunca tu veria em qualquer outro lugar. Não funciona. Tu não vê Monogatari nem nas novas, nem mangá, né, cara? Nem mangá, nem nas novas, exatamente. Aí esses animes que o pessoal faz listagem, de anime pra iniciante, anime pra quem tá começando, são animes que não pedem experiências, não pedem conhecimento sobre a própria mídia. Esse tipo de coisa é interessante, porque conforme você vai assistindo essas temporadas, você vê que as histórias são diferentes, mas os personagens são meio que os mesmos, diferenciando em, às vezes, em background, às vezes em desenvolvimento, mas o começo da história, você tem os mesmos modelos de personagem. Ou, né? Às vezes, a história é mesmo, os personagens são diferentes. É, porque também depende de produção, né? Porque a gente pode ver, são muito animes por temporada. Tu tá falando isso pros animes pra iniciante. Os animes pra iniciante, que são poucos, né? Os outros animes que pedem esse tipo de experiência são animes em que não te apresentam nada. Como eles esperam que o telespectador já tenha, digamos assim, já tenha a amálgama do costume de ver anime, ele simplesmente vai... Ele não começa do zero. Ele começa meio que do 5, numa escala de 0 a 10, vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio? Sim, ficou um pouquinho confuso, mas eu entendi. Eu acho que isso é até comum em mídias, na real. Tu tem que se acostumar pra ver coisas mais profundas da mídia, sabe? Eu acho que isso é relativamente comum. A questão é que o microcosmos do anime, ele é como se fosse uma arte por si só, né? Que ele é muito separado dos outros. Ele é, como o próprio Miyazaki falou, né? Quando ele critica o termo anime, e a gente já comentou isso no outro podcast, é que esse negócio de chamar anime de anime é como se tu estivesse separando ele das outras coisas. Mas é isso que acontece mesmo. O anime ele é muito separado das outras coisas. Ele é muito... funciona da forma que ele próprio funciona. Puxando aqui um negócio que o Pedro falou sobre o Steins Gate, sobre a questão dos otakus, outra coisa bastante interessante que tu encontra em anime, encontra em mangá também, encontra em dorama também, mas enfim, é a questão da sociedade japonesa trabalhada como tema dentro de uma obra, né? Então, isso obviamente é uma coisa que tu vai ver dentro de obras japonesas, né? Então tu vai ver questões sobre pessoas que são assalariadas e elas se sentem mais pressionadas por essa posição burocrática a qual elas se submetem. Tem gnossage sobre isso, por exemplo. Tu tem tudo do Kon sobre isso, por exemplo. Tu tem questões sobre Nietzsche e Hikokimoris. Sim, que... tipo, no caso, não é só anime que faz isso, algumas séries fazem, mas anime tem bem mais esse troço de brincar com o telespectador do que as outras mídias, no caso. Isso entra muito mais na questão que anime, tipo, sabe bem o seu público, no caso. Tem um público bem mais alvo. Eu não diria isso, não, assim. Porque isso que a gente tá falando se aplica muito mais obras japonesas no geral e não especificamente em anime, porque eu ia comentar sobre isso de especificamente em anime, foi o que o Igor já tinha comentado antes. Como o anime ele passa sistemas tão comuns a várias obras japonesas, só que de uma forma anime, de uma forma pensando na forma mesmo. E eu acho que um exemplo que o Igor já tinha citado é o Superflat. Porque como você vai passar pro espectador, pegando, sei lá, é Paranoia Agent, eu não vi. Mas muito do que você vê em Paranoia Agent, você só consegue ver em uma animação. Só explicando rapidinho, antes que tu se aprofunde. O Superflat, ele é um movimento pós-moderno japonês, que ele basicamente critica o próprio anime. Não o anime, né, mas a posição das pessoas, dos jovens principalmente, em relação ao anime, né? Então, Tu tem uma escultura, por exemplo, do Superflat, que chama My Lonesome Cowboy. E ele é basicamente um cara, uma pessoa, um homem, com um rosto típico de anime, cabelo típico de anime, segurando o pau, como se estivesse masturbando. Daí do pau do cara tá saindo tipo um laço, como se ele estivesse laçando alguma coisa com a porra dele. Pode parecer muito estranho de começo. Laçando minha wife. Mas, inclusive, tem uma outra escultura que é uma personagem típica de anime, né? Que acompanha essa escultura do My Lonesome Cowboy, que é uma mina com um peito absolutamente desproporcional e como se ela estivesse sendo laçada mesmo. O leite saindo do peito como se ela estivesse sendo laçada. Sim, é muito estranho. Só que o Superflat, ele, através dessa escultura, por exemplo, tá comentando sobre como um homem se sente no poder para com personagens 2D. Ele viu tanto anime que ele tá vivendo naquele mundinho e ele tá se achando sexualmente mais poderoso em relação às mulheres, porque dentro daquele mundinho ele aprendeu isso. Outra coisa importante de se notar é que o Superflat, ele tem uma ligação muito forte com a composição de cores. Então, era muito difícil de fazer uma obra Superflat em mangá, por exemplo. Tem, com certeza tem. Só que o anime, ele passa muito mais, tem uma fidelidade artística com o Superflat muito maior. Então, pegando um pouco dessa parte do que você falou, Igor, do Superflat, e aplicando o anime mesmo, porque você deu o exemplo de escultura, né? É o curta, o Mememe. Porque o Mememe, pra quem não sabe, ele é um curta dirigido pelo Hideaki Anno, se não me engano é dirigido pelo Hideaki Anno, e ele é basicamente uma loucura visual em que é basicamente o Igor falou, em como o otaku, ao se acostumar tanto com esse mundo 2D, ele passa a se isolar e passa a ver a figura da mulher como algo mais de objeto mesmo, né? Todo clipe é basicamente, isso, né? Mas ele vê isso porque ele tá preso nesse mundo 2D, né? Ele é até consumido por isso. A escultura mostra, o The Lonesome Cowboy ali mostra muito isso, porque tu vê uma pessoa e o rosto dela tá em anime, então, tipo, ela foi consumida por aquilo, saca? Ela obrigatoriamente foi consumida por aquilo. E no Mememe você vê o personagem literalmente, assim, entrando na... Ele entra na TV lá, né, e começa a interagir com a personagem 2D que ele tanto gosta. Você vê, pelo próprio ambiente, você vê, tipo, cheio de figures, cheio dessas coisas de otaku, né? Tem até referência a Evangelion ali, mas aí você vê as cenas das garotas, né, dançando, da garota, né, uma mesma garota, dançando, denotando essa parte mais do eti mesmo, dessa sexualização que os otakus, eles têm sobre essas personagens 2D. E tudo isso é passado de uma maneira totalmente visual, que você só conseguiria fazer numa animação, sabe? Ali você vê, inclusive, já pegando um pouco do papo de live action versus animação, ali você vê técnicas que você vê muito em animação, né? Tem um momento de câmera subjetiva, várias utilização de CG, mesclado com 2D. Tem até uma parte ali que emula videogame, né? Eu acho essa parte muito legal. A explosão de cores é muito boa, né? Sim, que é muita característica do Superflat também, né? Então, é algo muito que, assim, o que a gente tava falando, dessas questões, o Hikomori, o Otaku, essa parte da sociedade japonesa se isolar. A gente vê isso muito em obras japonesas no geral, tanto que a gente vê isso muito em mangá também. Mas o interessante de você ver isso no anime é ver como você transmite isso a partir da própria forma da animação. A forma da animação, ela acaba adicionando uma camada meta pra coisa, né? Tu vê ali, tu falou que tem referência a Evangelion, né? Tem referência a Evangelion e tem referência a Gundam também, né? Porque dá pra ver ali que o personagem principal, ele faz Gunplas, né? Sim. Ele monta Gunplas. Acho que é o próprio uniforme dele, uma hora, meio de Gundam, assim. Isso. Isso não é só uma referência, né? É interessante porque essas próprias obras, elas estão muito ligadas ao que é a cultura otaku, ao que é a cultura anime do Japão, né? O Evangelion, ele é uma crítica a isso, mas ele virou parte disso também, né? O Gundam sempre foi parte disso. O Gundam sempre foi parte desse vício. O Shinji, ele é a personificação do otaku dos anos 90, né? Eu não diria que ele é a personificação do otaku especificamente, mas sim mais dos jovens, dessa parte que a gente vê que eles se fecham. Porque não é só otaku que se fecha no Japão, né? Eu acho que faz parte dessa questão geral. Mas o Evangelho também trata muito disso de anime mesmo. Foi ele, basicamente, que começou a popularizar usar as personalidades clássicas de tsundere, kundere, essas coisas que eu nem sei direito o que significam, né? O legal é que o Ono, ele tava criticando esse tipo de personalidade, né? Mas ele acabou criando um estereótipo de personagem, né? É que a graça de Evangelion, você vê como esses estereótipos vão muito além e como ele trata o relacionamento entre humanos a partir disso, né? Essa é a temática principal de Evangelion, e não a desconstrução do Mecha. Mas então, é interessante você ver essas partes de criar o próprio trope, né? Que não era a intenção do Ano realmente, mas você criar o próprio trope mesmo você, de certa forma, desconstruindo, né? É até um pouco decepcionante, né? Porque o que ele queria fazer era um pouco desconstruir esses tropes pra falar que, assim, humanos são muito mais do que isso, né? E passar essa mensagem pros jovens, pros otakus, né? Que se isolam e tal. Mas no fim, não foi muito isso que aconteceu, né? As pessoas mais não interpretaram, mas absorveram da obra mais essa questão dos estereótipos mesmo, né? E isso, no final das contas, foi pra indústria no geral. É, mas isso já existia, né? Ele não criou, ele popularizou. É, porque Evangelion foi aquele estouro comercial absurdo, né? Então, inevitável que qualquer coisa que tivesse dentro dele não acabasse sendo popularizado. Evangelion é uma das poucas obras que pode falar que salvou os animes realmente. Apesar da gente comentar 30 vezes por programa que algo salvou os animes de zoeira, né? Mas o Evangelion é de verdade. A gente já comentou, desde que a gente voltou, acho que umas 30 vezes que a Jin salvou os animes. Uma coisa que eu vejo muito da... Não sei se exclusivamente de anime e para as outras mídias de série, essa questão de como já citaram da questão do macro, desse microcosmos que a animação, o anime faz, que ele que vai usando referências, né? Foi usando a experiência, né, a tradição de anime, e ele vai criando personagens, e às vezes se fica muito famoso, ele cria tropes, né? Até porque quem faz anime, geralmente já consumia anime desde que era criança, ou mais novo. Então a pessoa já vai com essas referências, e ela já entra nesse ambiente, e ela fica reforçando. Tanto que a gente para pra pensar, por exemplo, a gente teve Madoka. Madoka pegou, como posso fazer, o ambiente de uma Roshojo e desconstruiu. Hoje você vê várias versões de Madoka em outras séries que já tem seus próprios tropes, né? Então, assim, é uma mídia que, ao mesmo tempo que ela vai tentando se criar, ela vai se repetindo, vai se clonando muito mais, né? Isso que o Gabriel falou, basicamente é uma questão de ser voz ou ser eco. É uma questão de toda a mídia mesmo. Ou tu cria uma tendência sendo a voz, ou tu repete essa tendência sendo o eco. Isso é normal. Isso é mercado mesmo. É, eu acho que isso faz parte dos próprios movimentos artísticos, né? Tipo, um busca construir algo novo, mas aí o próximo busca desconstruir isso. Tem alguns movimentos que só existem pra desconstruir mesmo, né? Então, eu acho que isso faz parte de movimentos artísticos no geral. Por exemplo, você pega a ficção científica, você tem tropes de ficção científica, você tem tropes de um gênero de história. O que eu tava querendo dizer antes é o seguinte: quando você pega uma história, por exemplo, ficção científica, você tem uns tropes de ficção científica. Você tem uns clichês de ficção científica. Só que ficção científica, ela é um gênero em geral, que você tem literatura, você tem séries, você tem filmes. Em animes, você tem mais nichos, tropos de nicho. Então você tem o trope do gênero do mangá, do anime de esporte, você tem o trope do gênero do anime de Mahou Shoujo, você tem o trope do gênero de Gundam, você tem trope do gênero de, sei lá, anime de Okai. Então assim, você tem vários clichês de gêneros bem específicos, assim. É só em anime que eu vejo essa especificalização de clichê, de repetição, de clonagem, de eco, como eu já tinha falado. Dessa especificidade. Ótima palavra. Eu entendo o que o Gabriel quer dizer. Eu acho que ele quer dizer que, assim, nas mídias em geral, a gente vê essa repetição, a gente vê essa construção e desconstrução, mas em anime, a gente tem esse negócio dos gêneros, mas as questões específicas. Então, de certa forma, você vê isso um pouco mais. Eu gosto dessa colocação do Gabriel e do Pedro, porque, assim, se tu comparar anime com arte num geral, não só com, tipo, outras expressões audiovisuais, mas até se tu comparar com mangá, porque anime, diferente do mangá, anime tem cores e trilha sonora e aberturas, movimento, tem até uma questão cultural do saco que eu deixo o Pedro depois falar, que eu sei que o Pedro tá mais ligado, mas o anime, por tudo isso, pelos recursos que ele tem de mídia e por estar nesse contexto japonês e tudo mais, e por ter esse microcosmos também, ele é muito criativo. Muito criativo. Então, dificilmente no anime tu vê a mesma estruturazinha básica de uma história. Ah, tu tem essa estruturazinha de filme? Tu não vai ver isso no anime. Anime é outra parada, com outra estrutura, outros personagens, outra atmosfera. A não ser que você for ver um anime de cola mágica, aí tudo é a mesma merda. É, mas a atmosfera em anime é um negócio muito único, assim. Onde tu vai ter área de animation que não seja de anime? Obviamente, tu tem mangá, né? É, Mushishi também é um negócio muito único de anime, que tu também tem mangá, Gnosage também, mas enfim. Em animação, tu não vai ter isso. Em quadrinhos, é até mais comum tu ter essas paradas mais contemplativas. Sei lá, tu tem Retalhos, tem Sandman, ambos norte-americanos, saca? Mas em animação, tu não vê uma animação contemplativa de 10 episódios em outros países, saca? Tu até vê na França, até no Oriente Médio tem um pouco de animações contemplativas, mas são tudo em filmes. Tu não tem as qualidades que uma série tem de forma contemplativa em animação, senão no anime. E não é só contemplação, né? Então a gente já falou de excentricidade, a gente já falou de escala, como em Dragon Ball. Tu usar essa excentricidade pra maturar temas relevantes, pra adicionar nuances a discussões sobre temas relevantes, como Gatchaman Crowds. Gatchaman Crowds vai onde 75 anos de quadrinhos de heróis nunca foram, saca? O anime, ele tem muito disso. Ele é muito criativo, ele vai pra muitos lados. Evangelion é um exemplo. Legend of the Galactic Heroes é um exemplo, apesar de ser um audiobook praticamente, não ser um anime. Mano, Furikuri, velho, você não vai ver isso em nenhum outro lugar, na moral. Furikuri, assim, eu não consigo pensar de jeito nenhum. Pra mim, Furikuri é assim, é pior que o La Kill no sentido de loucura. É porque o Furikuri, ele tem uma estrutura muito estranha, né? Uhum. O Kill La Kill, tu tem roupas alienígenas que querem dominar o mundo e são uma metáfora pra pressão social e pra formação de tribos e grupos. Só que a estrutura ainda é muito comum entre, tipo, 2 milhões de aspas. Só que Furikuri não tem nada de comum. A estrutura dele mesmo, né? E a questão, o quanto ele expõe sobre aquele mundo, ele é completamente diferente de tudo. E já dando outro exemplo que eu acho fantástico, que é o Tatami Galaxy, cara. Tatami Galaxy, ele pega exatamente a estrutura de série, porque Tatami Galaxy, ele tem algo muito específico que é relacionado a uma narrativa cíclica, que é assim, você vê os dias repetidos daquele cara, né? Aí ele utiliza da própria estrutura de série, daí ele utiliza as questões de animação, aí utiliza aspectos específicos do anime, tropos específicos do anime, e tudo pra falar de Komiya Feiji. Eu acho que o mais interessante da Tatami Galaxy é como ele une essas questões do anime à estrutura especificamente de série, porque ele não funcionaria como um filme. Impossível ele funcionar como um filme. Ele precisa ser nesse formato episódico, entre aspas, né? Tatami Galaxy, tu vê coisas semelhantes, não iguais, mas semelhantes em quadrinhos, por exemplo. Mas tu nunca vê numa série animada algo tipo Tatami Galaxy. E isso é algo que só anime consegue trazer. Nessa questão do Furikuri que o Igor tá falando, um exemplo recente é o Ultra Patrol Ruruko, né? E é aquela coisa maluca, igual o Furikuri era mesmo. O Ultra Patrol Ruruko, ele é basicamente um Furikuri mais novo, eu acho. Mais ou Furikuri menos. Furikuri 2.0, pode? Não, dá pra chegar nessa conclusão ainda, vamos esperar um pouco, mas pra isso tem um texto do Igor que vai estar linkado aí. O Ruruko, ele é um Furikuri da pré-adolescência sobre um romance, e não sobre a adolescência em si. Furikuri é pré-adolescência também, mas tudo bem. Eu acho interessante o Padilha, ele ter citado o Space Patrol Ruruko, porque dá pra ver que a gente, em anime, ele pega muito dessa coisa de série e varia, né? Porque é muito difícil de você ver em outros países, ou pelo menos eu não conheço, você vê esses formatos OVA, short. Cara, short, é. Sabe? Você tem TQ, porra, você tem 7 temporadas desse bagulho de vários episódios de 2 minutos. Tirando os spin-offs. Tirando os spin-offs, né? Tu consegue imaginar que tá numa TV, aí passa um sketch de 2 minutos de uma série, tá ligado? Tu não imagina isso. Que tem 9 temporadas. Ou Inferno Cop, né? Que os caras disponibilizam na internet 2 minutos, você vê tudo aquilo em 15, 30 minutos, você vê tudo aquilo, sabe? Inferno Cop eu veria em outros lugares. Eu me vejo vendo o Inferno Cop americano. Só que o Inferno Cop americano nunca seria tão over the top quanto o Inferno Cop japonês. E nisso o Japão ganha muito. Porque o Japão, ele é uma gritaria, ele é uma dublagem terrível. E eu acho que nos Estados Unidos eles nunca seriam tão corajosos de fazer uma animação tão bosta pra ser tão engraçado, assim. Então o anime, ele consegue ser over the top acima de tudo também. Grand Lagan! Speed! Eu acho interessante como anime, eu acho que isso tem em todas as mídias também, mas eu vejo isso muito específico em anime, que é uma parte de cultura dentro dessa cultura. Por exemplo, eu acho que a cultura do Sakuga, pra quem não sabe, Sakuga seria basicamente tradução literal, basicamente seria tipo corte de animação, corte mesmo. São basicamente aqueles trechos mais bem animados que você vê no anime, que fica bem claro, sabe? Tipo, toda animação é uma merda, mas aí chega naquele momento de luta ou de clímax e a animação fica muito boa. Mas já dando exemplo do Sakuga, eu acho que tem toda uma cultura em volta disso e que realmente muita gente, assim, nem vê tanto anime assim, sabe? E vai mais atrás pra ver animação mesmo. Eu já vi várias pessoas, assim, eu fui ver o anime porque tem esse animador específico, sabe? Tem o Mitsuo Iso, que é um cara que animou muito das melhores cenas de Evangelion e que ele é muito um animador realista, né? Então, tem várias dessas pessoas que buscam essa parte mais da forma mesmo, essa parte da animação. E tem toda uma cultura em volta disso, tem toda uma organização em volta disso. Tanto que tem um site, é o Sakugaburou, alguma coisa assim, em que ali você pesquisa um nome de um animador lá e você vê vários trechos, vários cortes que ele faz, sabe? Você pesquisa uma série e você vê todos os trechos de corte lá, sabe? Isso não se aplica só em animação. Você vê isso também pra parte de trilha sonora, por exemplo, sei lá. Yokokano, o Sawano. A parte de dublagem, tipo, de anime. Dublagem? Cara, seiyuu. Eu nunca vi tanta gente louca por seiyuu especificamente como anime, sabe? Tipo... Sério, tipo, eu visito muito o Reddit anime e tem muita gente que só vê um anime porque tem um seiyuu específico, no caso. Abertura também, né? Abertura também. Abertura. Quantos de nós não vamos ver só um anime por causa da abertura? Eu vi Tokyo Ghoul só por causa da abertura. Querendo ou não, é a melhor propaganda possível. Ou tu vê, sim, tipo, 5 animes na temporada e 50 aberturas. Tu vê a abertura de todos. É, tipo, abertura é quase um trailer pro anime, tá ligado? Abertura, seiyuu, animador, isso é tudo realmente, como tu disse lá no começo desse argumento, uma cultura dentro de uma cultura, né? Tanto tem uma subcultura dentro de uma subcultura já, na verdade. Sim. Mas isso é o quão fundo tu consegue ir em anime, né? Mais fundo. É interessante, né? Porque você tem essa parte do conteúdo mesmo, né? Tem a parte do senso de escala, tem a parte do super flat, tem a parte do... Sei lá, tem a parte do Mahou Shoujo, tem a parte dos mechas. Mas aí você tem... tropes, da excentricidade, de tudo que a gente falou até aqui, né? Aí você tem a parte da forma, tem a parte do saco, tem a parte dos diretores, tem a parte dos estúdios, tem a parte dos roteiristas, sabe? Você tem isso em outras mídias também, mas eu não vejo isso tão potencializado a ponto de criar outras subculturas como são nos animes. Principalmente os seiyus, né? Os seiyus são bem uma subcultura mesmo, né? Sim, os seiyus é... Muita gente... Eu não consigo entender, tipo, conheço um ou dois seiyus, né? O caso do seiyuu é bastante engraçado, porque às vezes o personagem que o cara vai dublar aparece um minuto no anime, depois não aparece mais, mas a pessoa vai assistir porque tem aquele cara dublando aquele personagem. Tem um caso engraçado na temporada que a gente tá gravando esse podcast, que Sakamoto Desukato, tipo, contratou um bando de seiyuu famoso pra fazer uns personagens aleatórios, tá ligado? Porque Sakamoto Desukato é bem focado em um personagem só, então o resto foda-se ele. Mas tem um bando de seiyuu famoso lá. A gente já deu, assim, as qualidades específicas de animes e as qualidades específicas de séries. Não necessariamente animes de séries, mas eu quero agora que a gente pegue animes em série e compare com outras formas de mídia, outras expressões audiovisuais. Vamos lá? Por que a gente vê mais anime em série do que a gente vê anime em filme, por exemplo? Eu acho que filme hoje em dia, pelo menos a grande maioria, é feita pra agradar o grande público, porque, querendo ou não, muito dinheiro é investido num filme e ele tem que ter um retorno, então ele tem que fazer algo pra agradar o público. E anime é um troço bem mais de nicho e tem bem mais diversidade no meio. Eu acho que tem um pouco disso, realmente. Eu não tinha pensado nisso. Acho ainda que filme em anime é um negócio muito legal, só que pra mim, pelo menos, sinceramente, o problema de filme é que não chega. Não é uma questão, sim, de, tipo, não ser uma série. Eu não ligo, gosto de filmes também. Gosto de filmes tanto quanto séries. Gosto do fato de ser fechado. Gosto do fato de série ter maior escala. Gosto dos dois. Só que eu não vejo muito filme em anime porque não chega. Aqui, demora pra chegar e quando chega eu já esqueci que aquele negócio existe, já não tô mais nem aí, saca? eu ia falar um pouco disso, porque eu gosto muito de filmes de anime. Assim, eles falam, tem um termo específico que o pessoal otaku gosta de falar, que é movie, anime, movie. Tipo, eles não falam filme, eles falam movie, porque sim, mas enfim. mas eu gosto muito, tipo, você vê lá no meu anime list, tem, sei lá, muitos filmes juntos de séries, né? Mas eu acho que o principal problema é isso. É foda pra gente ver, porque, sei lá, nem os sites de streaming, Crunchyroll, Netflix, essas coisas, eles não pegam filmes, sabe? Eles pegam mais série porque, no final das contas, é o que as pessoas mais veem de forma prática, é o que as pessoas mais têm acesso. Mas recentemente eles têm feito isso às vezes, tipo, eles fizeram com o Digimon Try e fizeram com outro filme. Veio em forma de série, mais ou menos. Mas tem outro lá que é Garaku, alguma coisa, Restore the World. Ou Netflix. Tudo bem que é um exemplo de filme anime de programa de público, né? Mas recentemente eles adicionaram Akira e Ghost in the Shell no catálogo. Mas eles são clássicos, né? Sim. Cara, isso tem 30 anos. É o que a gente tava falando justamente aqui. Eu acho que não chega, porque, tipo, tu tá no hype pro negócio que vai lançar daqui 2 dias e ele só vai chegar pra ti daqui 2 anos, entende? Se chegar daqui em 30 anos, foda-se. Eu não vou mais lembrar daquilo, saca? Você vê lá no chat de temporada, você vê lá, tipo, vai lançar o novo filme de Makoto Shinkai. Puta que pariu, aí sim. Aí você vê, tem que esperar lançar o Blu-ray, vai ter que esperar. Tá, beleza. Eu acho que isso pode estar mudando um pouco, não pra gente, mas pros americanos, porque muitos filmes, não sendo, sei lá, Ghibli ou Pokémon, essas coisas, elas estão passando a passar no cinema, né? O tipo, filme do Hosoda Kizumonogatari passou no cinema. O Kizumonogatari passou lá. Rebellion passou lá, né? É, mas Rebellion passou por causa do Oscar, né? Pô, mas quem lembra do mítico filme do Yu-Gi-Oh! Passando nos cinemas brasileiros? É porque... mas Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, CDZ, isso aí vai passar mesmo. Isso aí é normal. Naruto, Pokémon, sempre vai ter, cara. Um exemplo... Você viu o filme de Psycho Pass? Pedro, você esqueceu dele? Eu esqueci. Cara, eu tenho ele baixado aqui e não vi ainda. Porque passou hype, né, cara? Demorou pra chegar e, tipo, foda-se, não quero mais ver. Não tem mais um ímpeto. Passa o ímpeto, essa é a questão. Tu tá esperando o negócio pra sair daqui 2 dias, tu tem o ímpeto de ver ele daqui 2 dias. Passou o tempo, já era. Séries animadas em outros países. Séries mesmo, não filmes animados em outros países. Mas, tipo, que a gente citou aí, né? Adventure Time, Legend of Korra. Eu poderia citar a mesma coisa, porque a maioria das séries animadas só se focam em comédia episódica. A grande maioria, com algumas exceções. O Legend of Korra é uma dessas exceções e eu fui atrás, porque não era comédia. Mas, em geral, o cartoon é só comédia. Sinceramente, tô cagando, assim. Eu não... Sabe? Eu vi Space Dandy, era comédia, mas não era só comédia. Por isso que me interessou. Mas não é que seja ruim, é porque eu acho que, tipo, a maioria já viu o cartoon pra caralho quando era criança, no caso. Vocês não acham que porque lá a questão de uma animação ainda é pro público infantil e o que não é pro público infantil é uma paródia de animação pesada, ainda de comédia, tipo estilo um South Park, um Family Guy da vida? Então, o Steven Universe, por exemplo, que a gente citou, ele não é paródia e ele também não é pro público infantil. Ele também serve pro público infantil, né? Só que a questão é que, mesmo sendo pra um público mais abrangente, ainda é comédia, saca? O cartoon, ele tá muito longe de não ser séries de comédias pra família. Tá muito longe. O cartoon, ele tá muito longe de lançar o Dragon Ball dele. Ele até lançou com o Legend of Korra um pouquinho, né? Só que Legend of Korra... Legend of Korra é 1. Não, eu não tô falando da Cartoon Network. Tô falando de cartoon como submídia. Mas eu acho que é isso, assim. Porque, tipo, eu não vou ver Tonari no Sekikun, que é uma comédia em anime, em cartoon. E isso diz muito pra mim, pelo menos, sobre o quanto o cartoon ainda é limitado na forma que ele emprega. E eu muito menos vou ver, sei lá, um Gretchen Crowds, um Legend of the Galactic Heroes, um Kill la Kill, um Mushishi, um Gnossage. Nossa, nunca vou ver um Gnossage, saca? Então, por isso que eu não vejo muito séries animadas de outros países. Eu ia citar o que é um pouco a faca de 2 gumes pros animes, que seria essa renovação por temporada. Porque essa renovação por temporada, sabe? Nova temporada, todo novo 3 meses vem, sei lá, 50 novos animes diferentes. É ruim, por um lado, se você pensar na parte da produção. Porque às vezes fica tudo muito atropelado, é tudo muito estressante, os caras dependem muito de venda e é difícil de vender bem com toda essa disputa. Enfim, isso muita gente já sabe. Mas, por outro lado, é bom pro espectador. Porque você sempre vai ter essa nova renovação, sabe? Eles falam, tem novos cartoons por aí. Tem o Steven Universe, tem o Legend of Korra e tal. Legal, mas enquanto tem tempo você vai ter esses novos desenhos, sabe? Você vai ver, tem isso de meses em meses, ou você tem isso de ano em ano. Uhum. Em anime, você... Eu acho que isso é bom até mesmo pra aqueles que querem entrar em anime. Porque quantas pessoas perguntam quando vai vir um novo ano de anime? Ah, qual vai ser o novo hit do ano, sabe? Qual vai ser o novo anime que vai levar outras pessoas a começarem a ver essa mídia? 2013, você tem Shingeki no Kyojin. 2014, sei lá. 2014 não teve nenhum, mas Tokyo Ghoul, por exemplo. Ah, 2014 teve um Punch Man. Foi 2015. 2015 teve um Punch Man. 2012 teve o Sword Art Online, sabe? Essa renovação é bom tanto pro público específico de anime, né? Que vê essa renovação vindo de um pouco da parte de cultura que a gente viu, né? Sempre quando a gente vê um diretor específico fazendo um novo anime. Puta que pariu, vai salvar os animes, né? Ou quando que... Pra essas pessoas que pretendem ou não pretendem entrar nessa nova mídia, né? Já pra você entrar numa mídia, nessa outra submídia, que são os cartoons, é muito mais difícil. Até porque, sei lá, Steven Universe tem quantos episódios? O Adventure Time tem quantos episódios, sabe? Então... em anime, por mais que a gente esteja falando de série aqui, né? Em anime, tu pode introduzir alguém por um OVA. Depois tu passa por um filme e daí depois tu vai pra uma série. Então tu tem um avanço muito mais gradual. E isso vai até muito contra o que a gente mesmo falou, né? Que a gente falou de tantas qualidades de uma série por ela ser longa e por ela ser duradoura. Só que às vezes a série ter vários episódios, só que mesmo assim terminar num ponto, também é interessante. Então o anime ele traz esse balanço de ter tipo 12 episódios. Então ele ainda é uma série, só que ele termina. Isso é um pouco do que a gente já falou, que é a própria versatilidade dos animes dentro da estrutura de série, né? Você falou, pode ir pra uma série de OVAs, pode vir pra um short, pode vir pra uma série de 12 episódios, 24 episódios, 39 episódios, enfim. Você tem tanto exemplo de coisas gigantescas como Adventure Time, sei lá, em One Piece que vai ter 800 episódios agora, como você tem coisas como, sei lá, Que Eu Sou Giga, que tem 10 episódios. Konosuba. One Punch Man, que tem 12 episódios e levou todo mundo aí. Attack on Titan tem 24 episódios, né? Então, eu acho que essa versatilidade dentro da própria estrutura de série é alinhada a essa volatilidade que os animes têm em relação aos próprios temas, né? Faz com que a gente se interesse mais. Outra questão aqui, então. Séries live action de outros países versus séries em anime. Então aí a gente tá pegando o que é famoso mesmo em outro país de série, né? Que é tipo Breaking Bad, Game of Thrones, House of Cards. O que, que a gente não vê essas séries ao invés de ver anime? Bom, eu já vou falar que eu quero muito ver outras séries. Eu sempre falo, vou ver outras séries e tal. Mas eu não sei se é por uma questão de formato deles ou provavelmente porque eu tava acostumado com anime. Mas eu acho que consegue consumir mais tempo, às vezes, do que anime. Sim. Porque todo episódio... 45 minutos. 45 minutos. Pra mim isso é muito grande. Assim, é muito grande. Eu acho que isso também tá relacionado muito de eu estar acostumado com o fato de eu acompanhar anime e tal, hein? Aí você tem lá o seu episódio de anime toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, que só dura 23 minutos. Então, se você se organizar bem, você consegue acompanhar um grande número de animes por temporada, sabe? Eu não me organizo bem, então eu não consigo acompanhar muito. Já em série, é porque eu não sei direito como funciona o formato de lançamento de série. Mas mesmo assim, pra mim, ver, sei lá, uma série da Netflix, que eles lançam tudo de uma vez, em um fim de semana, é absolutamente impossível. E tem aquela questão de tipo, mas tu pode ver uma vez por semana, né? Sim, eu posso, só que aquele negócio que a gente comentou no começo, que a gente assiste coisas, além da, pra ter experiência pessoal, também pra comentar. Então, se tu for ver uma vez por semana, tu vai só falar sobre aquilo, tipo, daqui a 10 semanas. E ninguém mais vai estar falando sobre aquilo. 10 não, porque a maioria das séries, uma temporada inteira é 24 episódios. Não, as que lançam de uma vez só é 10, 12 episódios. Mas enfim, é tipo 10 semanas, 12 semanas aí, que todo mundo já vai ter visto e já vai ter comentado e tu não vai ter comentado. Então é desinteressante tu assistir pra comentar essas coisas. E puxando esse negócio também do tempo, a série live action, ela não tem hora pra acabar. Então se ela vendeu, ela vai continuar. Então se ela... você pega mais no meu tempo, no caso. Saiu outra temporada de uma série que eu gosto, eu tenho que assistir. Sei lá, tu ia acompanhar Sobrenatural lá da quinta temporada, que todo mundo achava que ia acabar aquela merda na quinta temporada. Na décima segunda, décima primeira temporada agora, saca? Cada temporada tem 24 episódios com 40 minutos, 50 minutos cada episódio. Então, tipo, é muita coisa. Eu acho que, tipo, isso pode acontecer mais em séries americanas, sei lá, de continuar porque vendeu muito. Mas você vê isso em anime também? Sim, sim, não. Sim, vê, só que, tipo, infinitamente menor, tipo... Não, mas tu sabe que tu vai ver. Tipo, se tu for ver One Piece, tu sabe que One Piece vai durar pra sempre, saca? Todo anime que lança, tu sabe, ó, isso aqui vai ter 12 episódios, tem segunda temporada confirmada? Não sei. Se tem segunda temporada confirmada, é só no final do ano. Ah, beleza. Então, tipo, tu tem uma consciência do quanto aquilo vai lançar. Em série, tu tem essa consciência quando? Com, sei lá, com Game of... E a grande maioria das séries tem mais de uma temporada. É, e tu tem, tipo, essa consciência com, tipo, Game of Thrones, por exemplo, que tu sabe que lança no meio do ano sempre. Mas tu não tem essa consciência sempre. Agora estão revertendo, por exemplo, é o True Detective, né, que foi lançado em 2013, cada temporada é uma história independente da outra, né? Então você tem um crescimento, é semanal, você tem um crescimento por semana, e aí se tiver uma renovação, já é uma outra história, são outros personagens, são outras narrativas. Então, nesse tipo de estrutura funciona a renovação. É, mas aí, pra tu entender isso, tu já tem que ter conhecimento sobre aquilo, sobre essa mídia, né? Então, só que quando você tem essa questão de que a série, ela só vai saber se ela vai se renovar, se vai continuar depois que ela acabar, ou durante ela acabar, pra quem tá produzindo, deve ser uma dor de cabeça, e pra quem tá assistindo, só vai perder com isso. Quem tá assistindo também tem trabalho a mais pra ficar prestando atenção nisso, né? Mas enfim, outra questão aí que eu acho que pra mim, pelo menos, é a mais importante. Que é, série live action consegue ser pior que anime? Daí, falou que série live action sim. Eu só vou dizer que sim, é pior que anime, desculpa. Tipo, eu também acho. Sim, tem muita série boa. A gente tá na era de ouro das séries de TV em live action nos Estados Unidos. Beleza, mas série de TV não tem a maturidade artística que o anime tem. Tu tem muitas séries de TV boas. Tem, só que tu tem que engajar mais tempo pra ver quais são boas, porque cada episódio é quase uma hora, né? Ultimamente até os episódios são uma hora, às vezes até mais, e além de ter que engajar, tu só tá começando a ter essa maturidade agora. E em anime, por mais que tu tenha umas temporadas muito bostas, e tem, tu sempre tem, de 2 em 2 anos, é tipo um ano muito bosta e um ano muito foda. Tu vai ver muita coisa boa e tu tem garantia de ver muita coisa boa. Então, tipo, o anime ele é muito mais maduro que séries live action. E, sinceramente, eu acho que pelo menos deve saber uns 2 animes excelentes por ano. Se cartoon é limitado, série live action, tematicamente, estruturalmente, narrativamente, é muito mais limitado. Sim, sim. É basicamente sitcom, romance, ação policial, sei lá. Isso vem mudando por causa do Netflix, né? Mas ainda assim, estruturalmente falando, se tu compara com anime, isso tem até a ver com a maturidade da submídia, né? Mas se tu compara com o anime ainda é muito mais criativo, muito mais diferente, muito mais abrangente. E se a gente pegar séries live action japonesas, por que, que a gente não assiste séries live action japonesas? Eu não gosto dos atores japoneses. Exatamente. Acho que fechou. No caso, falando de séries japonesas, recentemente comecei a ver Kamen Rider Game, que é o Kamen Rider escrito pelo Uroboshi, pra quem não sabe. Pô, tipo, eu tô me divertindo, o bagulho é basicamente um anime live action, porém, é tosco pra caralho. Ah, o cara transforma no abacaxi, não é? É, o cara transforma no abacaxi e é sobre dança de rua. É que Tokusatsu já é outra parada, né? É. Eu vou corroborar com o Pedro e dizer que eu não consigo gostar de ator japonês. Sério. Puta que pariu. Não tem como. Não tem parada como. De que eles escolhem mais pelo rosto do que pela atuação? Cara, isso tem... Em tudo. Tudo, né? Sim, mas que o japonês ele faz muito idol pra atuar do que um bom ator. Ah, isso tem até em dublagem, né, cara? Porra, e dublagem pro nível rosto, cara. É, eu acho que isso a gente tá sendo um pouco injusto. Porque eu acho que deve ter sim alguns atores japoneses bons. Sim. Deve ter sim, sabe? Eu não sei. Recentemente eu li o Solanin e aí eu fui ver alguns trechos do live action que tem, né? Tem a atriz principal lá, que é a Ui Miyazaki, se não me engano. Ela também é seiyuu também e tal. E porra, o que ela fez ali, tipo, tem uma cena específica no final que é muito bom, sério, assim, é muito bom. Mesmo ela sendo uma atriz japonesa, sabe, ela consegue passar todas as nuances do que a personagem tá sentindo ali, ela consegue cantar de um jeito muito japonês, mas ao mesmo tempo que você consegue se relacionar com ela, se identificar com ela. E então, assim, eu acho que com certeza você tem atores japoneses bons, óbvio que você tem, mas não é muito que a gente vê, por exemplo, em dorama. É, exatamente. A gente vê isso em filme, eu acredito que tem muito, sabe, porra, tem sei lá, vários diretores japoneses que provavelmente trabalharam com alguns atores que são bons mesmo, sabe? Então acho que isso também faz parte um pouco da gente procurar mais, né, nessa submídia. Mas vamos concordar que os atores japoneses no geral. Ou até medianos, eles são muito piores do que os nossos atores ruins ou medianos. Pelo menos pra gente, né? Provavelmente pro japonês não, a gente não vê assim. Só que a gente não é japonês. Então, é uma questão muito pessoal mesmo, né? Mas enfim. É, talvez até a forma de como se faz o cinema seja meio diferente. Pelo que eu reparo nos atores japoneses, eles são muito overacting, mano. E agora, comparando animes em série com cinema em geral. Eu acho que se a gente for comparar com cinema em geral, é mais pelas qualidades que a gente elencou antes mesmo, né? Porque o cinema, ele não tem tantos defeitos como o mídia. Ele tem muita coisa muito boa o tempo inteiro e ele é extremamente maduro, né? Mas... É, eu acho que todo mundo consome aqui, pelo menos eu, o que eu consumo, tipo, logo depois de anime, o que eu mais consumo é filme. Tipo, sim. Eu consumo mais que mangá filme, sabe? Sim, sim, sim. E é uma mídia extremamente madura, mas a gente acaba optando mais por série por todos os motivos que a gente elencou antes, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo nisso, certo? É, eu acho que o cinema, ele pode vir a se tornar, em questão de versatilidade e de variação de temas, eu acho que ele pode vir a se tornar o mesmo que... a mesma magnitude que os animes no futuro. Eu acho que ele pode... E talvez até esteja equiparado, de certa forma. Não, equiparado não tá. É porque anime tem coisa muito específica, né? Mas, sei lá, em filme você já consegue ver, de certa forma, um slice of life, entre aspas, né? Sim. O Boyhood. Já é uma mídia muito mais matura, né? Talvez ele consiga chegar, assim, a esse nível de versatilidade e tal. Questão de, tipo, relação de anime e mangá, a gente comentou um pouco, mas pra se aprofundar nisso, tanto mercadologicamente quanto mediaticamente, e até filosoficamente, talvez, a gente deixa pra outro programa. Porque isso aqui é uma discussão inteira, talvez maior que esse programa, que já tá absolutamente gigante. Agora eu quero saber de vocês, agora que a gente já falou de tanta coisa, quais são os possíveis pontos negativos de se acompanhar anime ao invés das outras expressões de audiovisual que eu comentei aqui no tópico anterior? É muita decepção por conteúdo. Pô, mas a tua vida já é assim. É, isso é verdade. É, eu tô falando como telespectador, não como ser humano. Nós já somos derrotados por ver animes. Quando o anime é ruim, ele consegue te ofender como nada consegue, né? Isso realmente é outra qualidade já, né? Ah, mano, vocês tinham que ver minha cara depois de terminar de Aldonoa Zero. Ah, o Dinoa. Se tu compara o Dinoa, sei lá, com o Dimension W da temporada passada... Não, mas Dimension W, a esperança que ele deu foi muito pequena. É verdade. Foi muito maior. É como a gente falou antes, como a variedade de história e de tentativas e de estruturas é maior em anime, a capacidade de erro e de declinar em qualidade só aumenta, né? Declinar não, né? Entrar em um abismo, porque puta merda. É uma queda livre, né? A própria qualidade da animação, que como pra a maioria, tipo, comparando a animação americana, ser mais simples, provavelmente não vou ter os quality shots que tem anime. Mas eu vou discordar de vocês, porque isso é um ponto negativo, porque na verdade é muito legal de falar das coisas ruins que a gente vê em anime, porque é tão ruim o negócio que chega num outro nível de existência. Cara, o anime é submídia que mais possui comédias involuntárias existentes. Podem esperar algum dia no Tanaka um top de comédias involuntárias. Spoiler, Sinfonia Final da Morte. Isso é fantástico. Ah, que no A0 vai estar no top 3, cara. É, mas também, se a gente, como a gente até falou no cast do Bokudaki, até obras muito boas, elas também têm erros muito grotescos de vez em quando, né? Então, até mas isso a gente já falou. Anime é ruim. É que a gente falou que anime ele é ruim, mas no sentido de produção mesmo, né? Não, mas a questão do Bokudaki é que tu não tem uma parada tão polida, né? Tu tem um anime bom, só que ele não é tão polido. Ele podia ser muito melhor. Esse é o sentimento que tu tem, basicamente, com animes em geral, né? Porra, bom, mas podia ser muito melhor se tu tivesse dinheiro, se tu tivesse tempo, se tu tivesse uma boa equipe. Se você fosse produzido pelo Kyoane. Esse é um sentimento geral, então acho que isso a gente até já abordou. O que eu acho muito, muito complicado do anime, eu acho que é o principal motivo para as pessoas não assistirem tanto anime, é que... Incesto! Por onde a parte estranha também. Mas eu acho que assim, eu acho que ele é tão de nicho, a gente comentou tanto do nicho dele, por ele ser tão de nicho, ele tem um alcance muito pequeno, tu soma isso à baixa qualidade de produção, à quantidade de animes produzida e ao tempo que tu demanda, porque querendo ou não, tu não tá vendo uma série live action americana que tu, tipo, uma hora por episódio, mas um anime tem 3 a 4 horas de duração, né? Então tu soma tudo isso, tu tem uma dificuldade de montar uma comunidade em cima disso, né? Principalmente por causa do nicho. O nicho, ele faz com que alcance pouca gente e que isso gere uma falta de comunidade. Tu não tem uma comunidade de animes, assim. Nos Estados Unidos, tu tá criando uma comunidade agora de animes. A gente tá vendo aí, principalmente por causa do YouTube. Só que aqui a gente não tem, por exemplo. E esse alcance curto é complicado, porque a necessidade de tu chegar na tua sala da faculdade, na tua sala do ensino médio, na tua sala do fundamental, a necessidade de chegar no trabalho e comentar sobre o que tu tá assistindo é real. Ela não é uma brincadeirinha, ela é real. Isso é uma necessidade social. Eu chego na festinha com meus amigos e, tipo, tem os otaku ali, tá ligado? É, mas tu tem sorte. Porque no meu caso, eu não consigo comentar disso na minha faculdade, por exemplo. Eu também não consigo comentar no ensino médio. É, tipo, na minha sala de aula, eu tô no ensino médio, não tem ninguém. Mas então, eu acho que todas essas questões contra o anime que a gente comentou anteriormente, e até a favor, que é o nicho, né? Elas geram esse problema da falta de comunicação, da falta de socialização através do anime. Porque o entretenimento, querendo ou não, é uma forma de socialização. E o anime, ele não... É difícil a gente ter essa qualidade, né? A gente tem aqui no Tanaka, por exemplo, que a gente faz um podcast. Só que ninguém aqui se conhece pessoalmente, por exemplo. E isso é um problema muito real. É muito curioso você ver que a gente tinha falado um pouco de como o anime, ele é versátil em sua forma e como isso possibilita mais pessoas entrarem nisso, mas ao mesmo tempo a comunidade é fechada, é voltada para um nicho, tem temas muito específicos que nem o Eugênio ficou falando aí de incesto e tal. E são coisas que afastam as pessoas, apesar da forma ser acessível, né? Não, mas até a questão da gente ter comentado ali, do valor que ele cria dentro dele mesmo, né? Pra tu entender esse valor e pra tu chegar numa obra que se baseia nesse valor, e muitas obras se baseiam nesse valor, e gostar, tu já tem que estar dentro, entende? Então, isso também faz com que as pessoas se afastem pra caralho, porque a pessoa vê aquilo ali, a pessoa vê um Konosuba, e ela, não, que porra é essa, velho? Que porra é essa? Tem uma menina, uma criança, junto com um moleque mais velho aí, que porra é essa? Que bagulho estranho. É um monogatari. É, isso é muito complicado, é realmente muito complicado. É um Kill la Kill, né? Porra, Kill la Kill, velho. Até a galera da comunidade não entende Kill la Kill. Então tu vai passar isso pra outras pessoas de fora da comunidade, saca? Acho que resumindo o que o Igor quis fazer, os valores são diferentes, né, em anime do que em outras mídias, submídias, assim. Isso afasta as pessoas. E isso é um ponto muito negativo de se acompanhar anime. É porque anime, infelizmente, ele é muito mais quantitativo do que qualitativo, digamos assim. Ah, e a questão do nicho também, né? É, porque é meio estúpido, né? É uma quantidade massiva de anime, só que pouquíssimos deles são pra telespectadores em geral. Cada um é de um nicho específico e talvez é por isso que ele só funcione naquele pequeno grupinho, né? Aquele grupinho excluído da sala, que ninguém conversa. É muito antissocial o anime, né? Antissocialização. Até no Japão é encarado assim. Porra, o Super Flat é sobre isso. Então... E também outra coisa que eu vejo social é que o que é mais grotesco e o que é mais errado em anime, o que é mais fácil as pessoas, é o que é mais divulgado pelas pessoas. É o pior exemplo que eu consigo pensar. Se você fala Boku no Pico na internet... Vou pegar esse. Se você fala Boku no Pico na internet, a pessoa, ela pode não ter visto nenhum anime na vida, mas a capacidade dela conhecer o nome e saber do que se trata e sentir repulsa por aquilo é absurdamente plausível. E ela vê isso e dizer, porra, nunca vou ver anime, olha que bosta. Exatamente, porque o modelo, o único modelo de exibição que ela tem sobre a submídia anime é esta bosta. É um cara que não pude um garotinho. Exatamente. Cara, essa porra, finalmente, obrigado, Gabriel, por ter essa me dado... Essa porra, literalmente. Obrigado, Gabriel, por ter me dado a oportunidade de falar sobre isso. O texto que o Zé escreveu, que o Leonardo Zeferino, ele participou do podcast número 2 aqui, se vocês quiserem saber quem ele é. O texto que o Zé escreveu sobre o Boku no Pico no site, ele é diariamente o mais visitado no site. Diariamente. Essa porra tem mais de um ano que foi publicada. É mais visitado que a página principal do site. Não é um pouco mais visitado, é muito mais visitado. Aliás, só abrir um parênteses aqui e falar isso publicamente. Parabéns, Zeferino, parabéns. Você conseguiu. Verdade. Mas essa questão social que vocês estavam falando sobre discutir, esse que é o problema, porque para as pessoas que só consomem, isso é repulsivo também, mas para quem não tem a menor noção, não tem o mínimo do horizonte do que é anime e mangá, ela usa isso como o espelho, ela usa como reflexo dessas pessoas. É tipo também falando que Pokémon do diabo. É, mais ou menos isso, por exemplo. Só que o que é meio esquisito, né? Que as pessoas, elas têm esse problema de que falam que anime é coisa de criança, porque elas viam anime quando elas eram crianças. E como elas não acompanharam e não adentraram a mídia, elas ficaram com essa imagem que nunca, provavelmente nunca mais vai sair da cabeça delas. Vocês acham que isso tá mudando atualmente? Vocês acham que com o advento, por exemplo, da Netflix, Netflix vai produzir um anime original, financiado por eles, e vai sair em todos os países do mundo que tem o Netflix, né? Vocês acham que o anime, ele pode começar a se tornar cada vez mais uma mídia, digamos, normal de se comentar? Isso daí vem junto com a expansão da cultura nerd, cara. Com a, realmente. A valorização que tá tendo da cultura nerd. Antigamente, até quem lia quadrinho de herói, era taxado assim, que nem quem vê anime hoje, mais ou menos. Bem antigamente, isso não era na minha época não, pelo menos. Eu nunca sofri bullying por ser gay. Então, isso tá mudando. E com o anime também tá mudando, porque o taco, assim, também é meio que cultura nerd. É só um nicho da cultura nerd. É o nicho do nicho, né? Isso. Eu acho que, nessa questão do Pedro da Netflix, eu acho que depende do tipo de anime que eles vão produzir. Por exemplo, eu tava vendo que uma das coisas que, que eles tinham pego era o Sidonia, e uma outra era um anime de uma Rochojo. Era uma da série do Pretty Cure lá. É, no Pretty Cure. É, Glitter Wars. Mas, tipo, eles não produziram exatamente. Eles abrangeram. Licenciaram. Pra eles, licenciaram pra eles. Isso é bom, só que eu acho que é o seguinte, se o Netflix, ele começar a investir em produzir conteúdo de anime próprio, a escolha que eles têm que fazer é, precisamos fazer uma história de abrangência universal. Então vai ter que ser uma coisa completamente diferente do anime do Japão. Se eu não me engano, acho que é algo policial, no caso. É ficção científica. É ficção científica. É ficção? É ficção científica. Então, como a gente já discutiu no outro podcast, possivelmente não vai ser um anime, né? Vai ser um monstro, vai ser um Frankenstein ou vai ser algo que simplesmente não é anime. Eu vou dar aqui a resposta final, a resposta mágica, a resposta definitiva e absoluta e verdadeira pro Pedro. Eu sou esse tipo de pessoa, humilde pra caralho. Mas enfim, com o advento da internet, a gente tem um movimento do entretenimento que é tornar o entretenimento mais pessoal. Então, tu tem poucas coisas que são universais hoje no entretenimento. Eu consigo pensar, hoje em dia mesmo, em Star Wars. Star Wars é universal. Star Wars não é de nicho. Eu, sinceramente, não consigo pensar em mais nada além de Star Wars. Todo o resto é de nicho. Até, sei lá, Game of Thrones é de nicho. Game of Thrones é de um nicho bem grande, só que ainda é de nicho, saca? Então, as coisas estão ficando cada vez mais de nicho, por isso, as coisas de nicho estão ganhando cada vez mais alcance, sabe? Uma tá vindo de encontro pra outra. O que é famoso tá ficando de nicho, e o que é de nicho tá ficando famoso. Então, sim, eventualmente o nicho de anime, ele vai se achar, né? Ele vai encontrar o seu lugar, ele vai encontrar o seu espaço. A gente tá nesse processo com a Netflix, por exemplo, a gente tá nesse processo até com Space Dandy, com Kill la Kill, que foram produções pra vender no ocidente. Então, sim, eventualmente vai mudar, eventualmente o anime vai ficar mais famoso. Espero que a gente faça parte disso aqui no Brasil, inclusive. Eu uso o caso de One Punch Man também, né? Se você perceber bem, é um negócio muito específico, né? É tipo, é uma sátira, sei lá, mangá shonen, sabe? Os grupos de mangá shonen. Heróis japoneses, né? Heróis japoneses, Battle Shonen, quer dizer. Então, acho que já dá pra ver um pouco das tendências dessas obras mais que funcionam mais, pelo fato de você conhecer coisas de nicho, estão ficando mais populares. Isso responde. Pra fechar, então, eu queria saber se vocês conseguem me dizer qual é o papel dos animes dentro da expressão audiovisual. Tratando o audiovisual como uma mídia, qual é o papel dos animes? Acho que é o papel de conseguir expressar ideias, expressar histórias sobre pessoas, que anime geralmente é sobre pessoas, que tanto a simplicidade quanto a loucura só são possíveis em uma animação serializada, onde nem um live action que consegue fazer porque é caro e às vezes não convém, nem o filme consegue fazer porque às vezes ele é muito simplório, é muito curto para poder resumir, e nem um cartoon porque o cartoon não consegue abranger a multiplicidade de gênero, tanto de drama, tanto comédia, quanto questões existenciais para criança nem pro adulto. E o anime, ele consegue, eu acho que ele tá no meio termo de tudo isso. Ele converge tudo isso com começo, meio e fim. Eu acho que pra mim, pessoalmente, o anime, ele expande os horizontes, assim. Então, se tu consegue ser crítico com o anime, tu vai conseguir ser crítico com qualquer outra coisa. Porque o anime, ele tá sempre indo além e tá sempre se desafiando como mídia, como estrutura, como atmosfera, qualquer coisa. Como nenhuma outra coisa vai conseguir fazer. E essa qualidade, é por isso que a gente vê isso e é por isso que a gente tá fazendo um podcast sobre isso. Tá, bora. Eu vou deixar... Calma, o Bonkowski tem que dizer que tá gravando. Tá gravando, Bonkowski? Ah, tá, foda-se. Calem a boca aí, então. Calei. Pedro, fala alguma coisa aí? Calei. Olá. Até porque parecia que tu tava baixo. Enfim. Meus PSS... Cala a boca. Caralho, velho. Vocês também não cooperam, né? Tomar no cu.